Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre as últimas novidades da TV, do streaming, do cinema, do mundo, da existência. Né? Vamos falar de The Act, vamos falar de Living Neverland, vamos falar de, finalmente, de A Anja. Então, vocês sabem que vem coisa boa por aí. E para comentar todas essas maravilhas, estamos aqui com quem? A nata da podosfera brasileira, começando com Taylor Rocha. Aê! Olha aí, quase duas seguidas, rapaz, sem tirar de dentro. Olha tá aí. Vendo? Depois diz que não é convidada. Né? Na próxima já posso pedir se a Globo não mostra no Fantástico, né? Já pode pedir a música no Fantástico. Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. E também, Márcio Zanão. Oi, gente, sou eu, uma viajante interdimensional. Tô com a quê? Velha noite todo grudado nos meus braços aqui pra fazer esse podcast. Shit! O que tá acontecendo? Leandro Chaves. Oi, gente, quanto tempo? Tudo bem com todos vocês? Vamos falar hoje só de coisa boa, de gatilho. Animado, hein? Vamos lá. Já é o podcast de 13 Reasons Why já. Não, mas tem muito gatilho nesse, já tô até vendo. Chofem. E por último, mas não menos importante, Léo Oliveira. Hi, mami, I wanna be a princess. Porra. Olha, chegou como? Boyfriend. Chegou como? Com a peruca da própria Ariel. Né? Jean Grey, respeita a Fênix. Ah, é verdade. Jean Grey é o que vai encontrar seu Wolverine. Olha. Mas estamos aqui, vamos falar só de coisa boa, só de coisas maravilhosas. Leves, né? Jovem. Não fala assim. Que absurdo. Que absurdo. Mas, pra gente começar, então, eu vou fazer aqui rapidamente, né? Vamos guardar daqui a pouquinho pra coisas mais legais. Eu quero falar rapidamente de duas séries que estrearam, né, na TV americana, que já estamos estreando na xepa, né? Aquela série que o povo joga assim, porque sabe que não vai dar certo. Aí eles já jogam na xepinha ali, março, abril, né? Que ninguém vai se importar. Uma série da ABC e uma série da NBC. A série da ABC se chama The Fix. E aí eu vou contar o plot pra vocês, vocês vão me dizer onde vocês já ouviram isso, tá? Essas... Foquem no drama. Essa série, ela é criada e produzida por Márcia Clarke. Pra quem não, né? Márcia Zanon. Ih, gente, então isso aí é conspiração. Márcia. Olha aí. Pra quem não lembra, a Márcia Clarke foi uma das advogadas do caso de O.J. Simpson, né? Que é Sarah Paulson. E aí a Márcia Clarke gostou, né, dessa coisa. E ela produziu essa primeira série, criou e produziu, que é The Fix. Que é nada mais, nada menos do que a história do O.J. Simpson cuspida e escarrada. O que que acontece? Sente o plot da série. Tá tendo um julgamento onde um ator de cinema, que por acaso é muito parecido com o O.J. Simpson também, é um negro, corpulento, que foi acusado de matar a mulher e a melhor amiga. E aí ele está tendo um julgamento, e aí ele é absolvido. Olha que coincidência. Nunca vi isso em lugar nenhum. Ele é absolvido, e aí a promotora, que é a Robin Tunney, é a promotora, a principal, ela fica obcecada por esse caso, só que ela vai embora, passam-se 9 anos, e aí volta à voga aí que esse homem pode ter matado a nova namorada dele, e aí vai ter uma nova perseguição. E aí tem um casarão que é tipo parecido com o do O.J. Simpson, e tem uma estátua na entrada da casa que é parecida com o do O.J. Simpson. Tem corpo de advogado também? Vários advogados pra defender o mesmo cara? Tem, viado. O advogado do negão é igualzinho o personagem do John Travolta. Safiro, né? Safiro é igual. E aí eu fico me perguntando, gente. A Márcia Clarke, ela foi lá, fez a Sarah Paulson, interpretou ela na série. Qual a necessidade dela escrever uma série igual pra um outro canal? E o pior, o canal comprar e exibir isso, gente. Dinheiro, menor sentido, viado. Só, é dinheiro. Faz o menor sentido, sabe? Ou então ela não gostou da versão, né, que foi feita e disse, eu vou fazer a minha agora. Vai ser muito melhor. Isso é só a oportunidade que chegaram, né, e ela olhou, vamos lá, Dali. Quiseram, vamos ganhar o dinheirinho com isso aí, né? Quem te garante, nunca sabe, dinheiro. Que Marcinha não está reescrevendo a realidade em outra dimensão. Garota! Deixando a dica aí, hein? Mas isso é minissérie, Eduardo? Minissérie? Não, tecnicamente é uma série que vai ter várias temporadas, né? Então, mas saiu... Ah, tá. Não, perguntei errado. Saíram todos os episódios de uma vez ou... Não, é série da ABC. Vai passar durante ABC, 40 semanas. É. Socorro. Né? Poxa, nenhuma renovação vai ter. Poxa, nem vai ser cancelada. Que coisa. 25 episódios a temporada. E falando em criatividade, também estreou a nova série da NBC, né, que é The Enemy Within, que é a série protagonizada pela Jennifer Carpenter, né, a Deborah de Dexter. E quando eu vi o trailer lá, bem antes da Fall Season, sei lá, em maio do ano passado, falei assim, pô, isso pode ser legal, né, pode ser interessante. Só que aí quando você vê o primeiro episódio, é muito engraçado que a NBC tá presa nesse looping, que ela lançou The Blacklist, que é o cara do mal que se entrega pra FBI, e aí começa a resolver os casos com eles e tal, né? Aí no ano seguinte eles lançaram Blind Spot, que é a mesma coisa, a mulher sem memória, que foi uma super vilã sinistrona, que começa a ajudar o FBI a resolver os casos. E aí, agora, acho que 5 anos depois, eles lançaram The Enemy Within, que é o quê? A Deborah, né, a Jennifer Carpenter, ela é uma picona da CIA, super sinistra, fodalhuda, que foi presa por traição. E aí, ela, em algum momento do piloto, ela é convocada pra ajudar quem? O FBI a resolver. Não acredito. Exatamente. E aí a gente descobre que, na verdade, ela cometeu traição contra os Estados Unidos, porque tem um terrorista super fodão, que é o Tal. Tal, exatamente isso. Que é o Tal? Tal. É isso mesmo, tem a L. Que é um terrorista super sinistro que sequestrou a filha dela e ameaçou que ia matar a filha dela se ela não entregassem os agentes da CIA que estavam em missões espalhadas pelo mundo, não sei o quê. E aí ele matou esses agentes. E aí a Jennifer Carpenter foi presa como, né, como traidora da pátria, galera, o pão duro. E aí agora ela ficou presa 3 anos e ela tem que ajudar quem é o protagonista masculino? É o Morris Chestnut, que fez aquela série maravilhosa da Fox, que ele era o detetive, agora se fugiu até o nome. Mas que o nome da série era o nome dele. Mas ele Morris? Não, o que acontece? Ele é marido de uma das pessoas que morreu por causa da delação da Deborah. Então, ele fez 24 horas, que tá falando também, não fez? Eu não sei, deve ter feito, né? Que todo mundo fez alguma coisa em 24 horas. Eu acho que ele foi um dos presidentes, cara, numa das temporadas de 24 horas, se eu não me engano. Todo mundo foi presidente em 24 horas. E aí, ele odeia a Debrinha, né? E a Debrinha é toda sinistrona, vê as paradas no olhar, sabe de tudo. E assim, eu confesso que nessa brincadeira eu assisti 3 episódios de The Enemy Within. E aí? E assim, é um procedural mega genérico, assim. Porque se você for olhar, é um padrão da NBC. Só que a diferença é que essa vai ser cancelada, porque a audiência é ridícula, mesmo passando depois de The Voice. Talvez porque as pessoas já estejam cansadas depois de 7 temporadas de Blacklist e 6 de Blind Spot, né? Então elas já não comprem mais essa historinha do vilão que vai ajudar... Vilão, né? Entre aspas, porque na verdade ela só estava querendo proteger a própria filha e tereré o pão duro. Mas assim, é bem feita. A Jennifer Carpenter é boa atriz. Mas não é muito interessante, de verdade. Sabe o que eu acho que tá faltando de verdade na TV? Rola. Uma série em que terraplanistas ajudem o FBI a resolver crimes. Foi! Ah, isso. Mas deve estar chegando na próxima season. Próxima temporada, com certeza. Sabe o que foi que eu fiquei mais chocado nessa tua fala, Sassi? É que Blind Spot tem 6 temporadas, jovem. 6 temporadas, olha, viado. Mas ela não foi renovada pra última, um negócio assim? Não, jovem, você tá louca, ah, querida. Não. Eu confundi com o Quântico, eu acho. Gente, você tá tomando os remédios da Mel? Quântico, inclusive, não foi renovada, né? Não, mas não acabou? Ou vai acabar, sei lá? Acabou já tem 17 anos já. Não, menino, acabou ano passado, não foi isso? Garota, a gente já tava zoando o Quântico no Seriedade, porque tinha acabado sem final um tempão. Minha cabeça do Alzheimer. Costumava ser uma cirurgiã, né? Vamos resetar. Olha, se você não sabe, foi anunciado Robert Pattinson é o novo Batman. Agora vai. Agora vai. E detalhe, mais um erro aqui da memória, né? Esse Morris, ele não fez 24 horas, não. Eu confundi com outro cara. Esquece. Você confundiu com o irmão do David Palmer, que não é o Morris Chestnut. É, eu acho que foi com ele mesmo que eu confundi. É, porque ele, porra, ele é presidente uma temporada. É, depois... eu confundi, porque eles se parecem. Querida senhora, você tá louca mesmo. Esse Morris Chestnut fez aquela série da Fox que era tipo... Era um nome só, o nome dele era Hollywood, Bollywood... Rosewood? Rosewood, exatamente, que ele era um detetive. Ele era, agora eu sei quem é. Que ele era o detetive. Ó, Rosewood... Só conheço Nurse Jack... Wood, spin-off de PLL. Também. Ravenswood, né? Nurse Jack também tá aqui no IMDb. Aquela série V, né? O V da Morena McCarin. Verdade. Só fez coisa boa na carreira, né? Tá indo direitinho. Tá indo super direitinho. E antes de eu encerrar o meu bloco, né, de fala, pra gente poder passar pras pautas que realmente interessam nesse programa, eu queria falar brevemente da terceira temporada de Santa Clarita Diet. Jovem. Só você vê isso. Tchau, gente. Foi um prazer. Eu vou falar rapidinho, né? Rapidinho. É, estreou na última semana, a terceira temporada de Santa Clarita Diet, 10 episódios. É, final da temporada passada, a Sheila e o Joel tinham sido descobertos, né, pela Anne, que é a policial. E acaba que tem uma reviravolta. Ela acha que a Sheila é uma enviada de Deus, que tá ali pra cumprir o juízo de Deus e matar as pessoas malvadas e abençoar as pessoas. E, assim, eu tive muita dificuldade nos primeiros episódios da temporada, que eu achei eles bem ruins. Mas depois da quinta, do quarto pro quinto episódio, a série dá uma engrenada, assim, e melhora bastante. Tu já viu tudo? Vi todos os episódios no mesmo dia. Tem essa coisinha. Ela é curtinha também, né? É, jovem, tô com tempo mesmo, desculpa aí. Mas ela é curta também, não é? 30 minutos, sei lá? 30 minutos, 10 episódios. Dá pra ver. E o que tem de diferente nessa temporada? É que eles mordem algumas pessoas, né? Tem um personagem lá, o Ron, que ficou internado com o personagem do Timothy Elephant. E ele descobre que a Sheila é morta-viva. E aí ele se transforma em zumbi e ele começa a morder pessoas que estão no fórum de internet dele falando sobre terraplanistas. Quê? E aí ele começa a morder as pessoas, transformar em zumbi, né? Mas não tá errado, né? E aí tem essa questão, porque a Sheila cai a ficha dela de que, tipo, ela vai viver pra sempre, ela não vai ter o Joel junto com ela. Então ela propõe pro Joel de morder ele e transformar ele em imortal. Só que, tipo, ele não quer ser imortal, ele não gosta dessa coisa de ter que matar as pessoas pra ela poder comer. Então ele é cheio de problemas com isso. Então essa é uma temática da temporada. Só que eu já vou dar spoiler aqui, se você não assistiu Santa Clarita até agora, pule para o minuto. Não, Sassi, eu não vou mais assistir. Pô, né? Acabando com nossos planos. Né? E aí o que acontece? Tem um plot, né? Você não quer ouvir o final de Santa Clarita Diet, pule para um minuto, minha rola e vambora. E aí, o que acontece? Nessa temporada, apareceram um pessoal da Sérvio que eles querem pegar o sangue dos zumbis e transformar em rejuvenescedor. E aí eles vão lá e conseguem. Eles pegam a Sheila e no final a Sheila consegue fugir. E ela tem. Não sei se alguém assistiu pelo menos a primeira temporada de Santa Clarita ou alguma coisa relacionada, não, né? Eu vi o piloto. Não, ah, então não. É isso. Eu vi o piloto. Então não serve. Porque eu não lembro se no piloto. Eu não lembro se no piloto já tinha... Porque no piloto a Drew Barrymore vomita e morre, não é? Uhum. E aí eu não lembro se no piloto já tem uma bolinha vermelha que ela tenha vomitado, eu não lembro. É, mesmo se tiver, eu não saberia dizer. É, porque tem uma bolinha vermelha que é tipo o que ela expele quando morre. E essa bolinha tem tipo vida, ela cria umas perninhas e tal. E aí ela tá lá tipo cuidando dessa bolinha lá, como se fosse, né, animal de estimação, não sei o quê. E aí no final do episódio, essa bolinha entra dentro do corpo do Joel. E aí o Joel cai duro e morre. E aí a Drew Barrymore, pra não deixar o Joel morrer, transforma ele em zumbi. E aí acaba a temporada. E aí vai a próxima temporada, né? Vai ficar... Se a série for renovada, vai ter esse conflito dela ter transformado ele sem ele querer. E ainda tem o fato de que ele se tornou um caçador de zumbis, né? Ele, pra proteger a Sheila, ele assumiu o cargo de caçador de zumbi pra poder fingir. Só que agora ele também é um zumbi, né? Então, pode sim, pode ser criativo, pode acontecer bastante coisa. Pode acontecer. É a melhor série que a gente assiste? Não garanto, mas... Até porque, né? A gente não... Eles vão tomar no cu de vocês, tranquilo. Esse plot Star Trek aí do cara que reviveu o marido e o cara não queria ser revivido e tá agora nesse plot aí que não te amo mais aí. Tá. Já vimos isso, Brasil. Então, é isso. Santa Clarita Diet. É, Taylor Rocha, escolha uma belíssima canção para passarmos para o próximo bloco. Gente, lá vem esse plot recorrente. vamos lá. Porque eu postei ontem no Twitter que domingo à tarde agora é dia de ver filme repetido, né? Que é pra poder. E aí ontem eu tava vendo Homem-Aranha no Aranha-Verso, e aí me relembrei das músicas, da trilha sonora, que é muito boa. Então eu vou pedir Way Up, do Jaden Smith. Tá na trilha sonora de Spider-Man, no Spider-Verse. Então vamos tocar, e a gente já volta. To stand down, man, I had to make the perfect plan. Now I'm on the way. I had to fight for the city. I had to fight for the people. You gotta do what all leaders do. Everyone here, we believe in you. Know you can be a hero, cause we see you do it. And this is the time that we needed you. Everyone is here to see you move. We winning. We put a world on the way. And every time you swing through the city, you are saving the day. Let's go. Fight for the town. Now there's no villains allowed. Everyone cheering the crowd, but I'm still way up, I'm over the clouds. We had a fight for the city. Competition was lethal. Honestly, it's no biggie. I had to do what all leaders do. Uh-oh, they don't want it, man. Uh-oh, they don't want it, I promise. Uh-oh, they don't want it, man. Uh-oh, they don't want it, I promise. Oh, wake me up when it's on. Gente! A música de tema. Ah, sim, entendi. Então vamos lá. Estamos de volta com o LogadoCast, agora sim. Vamos começar a nossa pauta, né? Tivemos o meu bloco ali especial, Sacer comenta. E sendo debochado pelos amigos junto, né? Fazer que o quê? Faz parte. Ainda nem começou, jovem. Mas vamos começar então o bloco aqui do gatilho. Começando com um documentário super polêmico, né? E que fez pessoas destruírem discografias, jogar CDs no lixo e falar que nunca mais querem ver essa pessoa na frente, que é o Leaving Neverland, né? O documentário em duas partes que passou na HBO, tanto na gringa quanto no Brasil, e que investiga, né? Destrincha um pouco mais a fundo dois casos de pedofilia do Michael Jackson, né? A trama do documentário é vista pela visão de dois jovens que tiveram relacionamentos com Michael Jackson, e eles contam essa história de uma forma muito crua e muito gráfica, né? De tudo o que aconteceu e como essa experiência afetou e afeta a vida deles até agora. Antes da gente entrar nos pormenores do documentário e tal, claramente ele é um documentário parcial. A gente não vai dizer que não é, ele é um documentário parcial, que ele tem uma visão de mostrar os abusados e tal. Acho que cada um de nós aqui tem uma visão sobre o Michael Jackson como artista e também do Michael Jackson como pessoa. Eu acho que esse documentário jogou luz em um assunto que talvez já tinha se perdido, principalmente após a morte do Michael, que já vai fazer quase 10 anos, né, que ele morreu, já fez 10 anos, não me lembro. Mas que, quando ele era vivo, havia muito desse questionamento sobre se o Michael era um abusador ou não. Inclusive, a LaToya Jackson, uma das irmãs do Michael, disse com todas as letras que ele era um pedófilo, era um abusador. E eu acho que mais me impressiona nesse documento documentário é justamente que você vê que ele tinha um método, sabe? Até porque os dois protagonistas do documentário, se a gente pode dizer assim, eles nunca se encontraram, nunca se viram pessoalmente, então não tinha aquela coisa de bater as histórias e tal, e é muito similar o modus operandi. Eu acho que eu fiquei muito impactado quando eu vi, né? Porque um dos meninos começou a ser abusado quando ele tinha 7 anos, sabe? E foi até os 14, né? Até os 14 anos, sabe? É muito... E o outro começou a ser abusado com 10 anos, sabe? E ver a forma com que o Michael trabalhava isso na mente deles, de que, tipo, era o segredo deles, que eles não podiam contar pra ninguém, porque senão... As pessoas não iam entender o amor deles. O amor deles, que ele ia ser preso, que as crianças iam ser presas, e que iam separar eles pra sempre. E o envolvimento dos pais, né, na história também. Né? Sim, os pais, assim, é impressionante, porque a gente tem, principalmente as mães, né, dos dois meninos falando, e elas contando, tipo, como elas ficavam absortas naquele fato de, tipo, caraca, o Michael Jackson escolheu o meu filho pra ser o amigo dele, e a gente tá agora indo pra fazenda do Michael Jackson, e a gente tá viajando com o Michael Jackson, e tendo tudo do bom e do melhor, e conhecendo outros países, e indo pra outros lugares, e elas acabam se perdendo nessa coisa. É muito engraçado, principalmente na primeira parte, né, a mãe do agora fugiu o nome dos meninos, mas... Um é o Wade é o de 7 anos. O Wade é o que é coreógrafo, inclusive. Trabalhou com a Britney, trabalhou com a NSYNC, trabalhou com o Circo de Soleil, assim, surreal, né? E tem o Justin, não é? Justin, o outro menino. Que, tipo, o Michael ia na casa deles, jantava, almoçava, sabe? Surreal, assim, você vê que, assim, se a gente for parar e pensar, nenhum de nós é pai ainda. Mas, tipo, acho que na cabeça de qualquer pessoa é meio inconcebível você deixar o seu filho menor de idade dormir com um adulto na cama sem a sua supervisão, sabe? Mas você vê as mães, e eles mesmos falando depois, mas principalmente para das mães, que elas se culpam muito, claro, por isso que aconteceu. Inclusive, eles culpam os pais também, as mães no caso, né? No final eles deixam bem claro. Um diz que não consegue perdoar por tudo que aconteceu com a família, e o outro diz que ainda não sabe, não conseguiu definir o que que ele... Ele ama a mãe, mas ele não conseguiu definir ainda se ele perdoa ou não. Assim, porque o Michael Jackson foi um fenômeno, cara. Assim, ele foi um fenômeno no mundo, sabe? Ele era idolatrado como um deus, sabe? A gente vê, eu assistindo esse documentário, eu lembrava muito da época, né? Que eu sempre fui muito fã dele, e eu lembrava, eu acompanhava quando você via as coisas no Fantástico, nesses programas que tinham especial do Michael Jackson. Sim, no documentário mesmo eles colocam isso, até principalmente na segunda parte, as pessoas histéricas gritando pelo nome dele e pulando, é surreal. Tem tanto tempo que ele morreu que você acaba que isso vai deixando lá no finzinho da tua memória que você não lembra mais. Aí você vê no documentário, você percebe o quanto esse cara, ele era idolatrado, assim, era uma loucura. Quando se falava de Michael Jackson, as pessoas se machucavam, corriam atrás do carro, jogavam na frente do carro. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa, talvez, assim, não tem como dizer 100%, porque, né, assim, existem pessoas... Todo mundo é diferente de todo mundo. Mas eu acho que era muito difícil uma pessoa não cair nessa ilusão que era uma ilusão que ele trazia, mas ao mesmo tempo que era uma ilusão, era uma coisa muito real, porque ele fazia você, ele te cativava, ele te levava com ele, levava o pessoal pro Havaí morar com ele e fazia turnê com ele, sabe? Então, assim, e por ser o Michael Jackson, o grande fenômeno, o cara, assim, que, sabe, era o grande nome em tudo que é segmento que você possa imaginar, e ele foi isso, sabe? Ele começa a se aproximar de você, da sua família, fazer tudo que ele fez. Eu acho que seria difícil, não impossível, mas seria difícil alguém não cair nisso, nessa lábia toda, sabe? Mas na questão do pai, de um pai ou de uma mãe, eu acho que fazer tudo que ele fazia, em termos de levar pra viajar e tudo, desde que, sabe, a mãe tivesse o controle ainda real, não, olha só, na hora de dormir, meu filho vai dormir comigo, sabe? Ou então, ah, essa turnê ele não vai sozinho, porque se eu não puder, ele não vai. E elas não tiveram isso, porque, não sei se talvez por ambição também, de viver na realidade do Michael Jackson, que era completamente diferente, sabe? Não perceberam isso. Talvez muitas outras pessoas que aconteceu, que não quiseram se pronunciar, ou que não aconteceu, mas se acontecesse também seria a mesma coisa, porque ele envolvia de uma maneira que, sei lá, cara, é como se você tivesse o sonho que você sempre sonhou, sabe, em termos de tudo, não só de riqueza, mas, por exemplo, Neverland, que era, cara, era um mundo de fantasia, literalmente aquilo ali. Eu acho que seria muito difícil qualquer pessoa não cair, sabe, nessa fantasia toda que ele proporcionava. Só que, infelizmente, ele, de acordo com o documentário e com todas as provas que a gente tem, porque a gente agora vê o documentário assim e vai relembrando, era muito forte os indícios de que ele fazia isso, cara, muito. As imagens que aparecem ele com as crianças andando igual casal de namorado, sabe, assim, com uma criança de 10 anos, ele só andava de mão dada, andava abraçado, a criança só vivia com ele, grudada, colado com ele, e os meninos contam que ele fazia casamento, não era de mentiria, era casamento de verdade entre os dois dentro do quarto. Rolava alianças, Rolex, aquelas alianças caríssimas, sabe, de casamento. E ele tratava uma criança de 7, de 10 anos como namorado mesmo, sabe? E ele queria que a criança tratasse ele como namorado, marido também. Então, assim, ele mantinha relações de todos os tipos, como se fosse sabe, um matrimônio com uma criança de 7 anos. E é muito assustador, porque, assim, o Eduardo falou, ah, eu nunca fui muito fã dele. Eu era muito fã do Michael Jackson. Mas ele, no ano que ele morreu, eu fiquei, assim, bem chateado, porque ele anunciou que iria voltar pra Vegas, né, na como é que é o nome que se dá, Eduardo? Residência. Em Vegas, e aí aquilo animou, porque já começou a surgir rumores de que ele poderia fazer shows nessa turnê mundial, e aí eu falei, pô, vai ser a minha chance de finalmente eu conseguir ver o Michael Jackson. Então, assim, eu era fã, e aí você vê esse documentário e você começa a ver que realmente, cara, tava sempre ali, sabe, os sinais, só que a gente não percebia. Tava ali o tempo todo, só você não viu. É isso. Então, mas destrói a gente. Então, como você falou, essa questão do documentário ser bem gráfico, né? Porque, assim... Demais. Nossa, eu tava falando antes da gente começar a gravar, que eu peguei, assim, por acaso, eu tava dormindo na sala e eu acordei no sábado, aí eu acordo, aí eu já ligo a TV, né? Pra botar alguma coisa. E aí botei na HBO, e aí quando eu vi, tava passando esse documentário. E aí, assim, me prendeu na hora. Tem aquele negócio de ser tão gráfico que você, ao mesmo tempo, sente... repulsa, e ao mesmo tempo você quer ouvir o que aquelas pessoas estão falando, né? Então, assim, e aí começa toda toda uma descrição física mesmo do que aconteceu, uhum. E tal, e aí eu já tava meio assim, aí aparecem as mães falando e eu fico, gente, tem que ter muita coragem de ir pra TV, sim, assim, depois de tudo que aconteceu, pra você falar, sendo que na época você incentivou aquilo, né? Porque é muito doido isso, e assim, a gente vai falar de outra série, de uma série mais pra frente, que é The Act, e aí me veio uma correlação da questão de tudo pela fama, né, de tudo pela fama, pelo estrelato mesmo, porque assim, você... Por estar perto do Deus... Exato, de tipo, você tá ali num mundo onde é fama, é dinheiro, e tal, e aí você, cara, tem que ser muito, a pessoa tem que ser muito doente, assim, pra chegar no nível de tipo, porque sei lá, se eu tiver no meio de pessoas ricas e poderosas e tudo mais, de Deus, né, como o Leandro tá falando, e eu querer me envolver é uma coisa, agora eu... botar meus filhos no meio. Exatamente. E deixar fazerem tudo que quiserem com meus filhos, né? Por conta disso, cara, tem que ser assim, um nível. Até muito porque criança não tem como consentir ainda, porque 7 anos, cara. Exato. Não sabe de nada. E tem aquela questão de, tipo, pro Wade, né? Ele era um menino da Austrália que, ganhou um concurso de dança, porque dançava igual o Michael Jackson. Então, eu acho que os dois eram da Austrália, não. Não, um era americano. É americano mesmo. O Justin era americano. E ele conheceu o Michael fazendo o comercial da Pepsi, né? Então, sim. Mas eu imaginei que ele fosse da Austrália também. Era era. É porque uma das crianças a seguir era australiana também. É. Entendeu? Porque eles até falam essa questão, né? Que o Michael trocava de criança de 12 em 12 meses. De 12 meses, em 12 meses. Uhum. Ele trocava de criança. E eu acho que uma das coisas, assim, que mexeu muito comigo enquanto eles estavam falando é ver que, principalmente o Wade, né? O Wade, ele levou muito mais tempo e terapia pra ficha dele cair, né? Sim. Porque, tipo, no último julgamento do Michael Jackson, sei lá, em 2006, 2007, ele testemunhou a favor do cara, sabe? É. Ele não tinha raiva do cara. E eu acho que na segunda parte do documentário é muito triste você ver como isso abalou a vida deles a seguir, sabe? Uhum. Você vê que os dois hoje têm filhas, mas que constantemente têm medo do que pode acontecer. Uhum. As esposas têm medo do comportamento que eles poderiam ter por causa do que aconteceu na infância, sabe? É muito surreal a família espiral que isso cria. O pai que se matou porque a família toda abandonou e foi para os Estados Unidos. Isso, assim, isso. Foi destruição em cima de destruição. E a parte que vocês falam, que vocês dois já comentaram, que é do quanto é real eles ali falando, e eles falam assim, é sem pudor mesmo, eles falam o que aconteceu sem tirar nem pôr, sabe? Uhum. Assim, no primeiro horário, nas primeiras 2 horas de documentário, uhum, é pesado, assim, uhum, não tem como você ver 2 horas direto, você pausa, você chora, você sente vontade de vomitar com as coisas que ele fala assim, ele dobrava minha perna, eu não vou repetir, mas imagine, assim, sabe, você imagina o nível, eles comentando o que que ele fazia, cara, assim, aí você começa a pensar em todas as crianças que você conhece nessa idade, você fala assim, caraca, cara, aí você começa, eu tenho um primo que tem 7 anos, e aí, inevitavelmente, você pensa, caraca, poderia ser com ele, sabe? É absurdo, porque é desgastante, é degradante pra você ver aquilo ali. É saber que um cara, uma pessoa, um adulto faz isso com uma criança, sabe, de 7 anos. É muito difícil. Eu demorei muito pra terminar as primeiras 2 horas, principalmente depois de uma hora e quinze de documentário, uhum, da primeira parte. É terrível, assim, o que acontece. E no final, a irmã dele ainda fala, a irmã do Wade, ela fala assim, e o mais impressionante, assim, ele é um homem mau, ele destruiu a nossa família, mas ainda assim a gente reconhece ele como, na questão do cenário musical, do que ele foi pra música, tem que reconhecer, porque o cara, ele fez, né, eles ainda conseguem separar, eles falam isso, assim, e é complicado, porque é difícil, mesmo você sendo uma pessoa que consiga separar, eu acho que eu não consigo. Chega um momento que é complicado, né? É, eu não consigo, porque eu gostava, e hoje em dia eu penso assim, eu falei, caraca, cara, o que mais me incomoda é isso, de saber que desde sempre eu via todos os sinais lá, só que a gente, sei lá, a própria mídia, outra coisa, cara, a própria mídia, ela isentava o Michael Jackson, ela tava a favor do Michael Jackson, e você começa a perceber que tinha farinha, fubá nesse angu, né, que se fala, quando, porra, cara, os mesmos advogados do caso O.J. Simpson, que fizeram aquilo tudo, que sabiam que o cara é culpado e estavam fazendo de tudo pra burlar todo o júri, era o mesmo do Michael Jackson. Inclusive, assim, Márcia? Não, era só o Cochrane. É. Cochrane. Eu falei todos, mas não. O Cochrane, que era o principal, o principal do O.J. Aí você... Eu não lembrava disso. Era acho que nem isso ser a grande questão. Eu acho que... Quando tem, por exemplo, uma suspeita de abuso, beleza. Mas foram 10. Foram 10, né? Foram 10. Não foi um, foi 10, jovem. Foi 10. Sim. É uma coisa muito surreal. E com todas as crianças que ele fazia isso, que ele aliciava pra viver com ele, e que você vê isso o tempo todo, você não precisa ver no documentário, não. Tem, você pôr pro YouTube, você baixa várias gravações, sempre ele andando com a criança, como se fosse um casal de namorados, sabe, assim, de abraçado, dando... Aí é engraçado... Que é lugar, cara? É engraçado que na época do julgamento, principalmente do primeiro julgamento, que teve a questão de que ele tinha uma amizade muito forte com Macaulay Culkin, né? É. E aí o Macaulay testemunhou a favor dele e tal, não sei o quê. Eu acho que é um pouco óbvio, porque o Michael Jackson nunca rasgou dinheiro. Ele podia ter todos os problemas, que a gente sabe que ele foi uma criança que sofreu vários abusos na infância por causa do Joe Jackson e tal. A gente sabe desse passado dele. Mas eu acho que ele não seria burro o suficiente pra correr o risco de tentar avançar o sinal com uma pessoa que tava tão na mídia quanto ele, entendeu? É, e assim, é muito mais fácil você pagar, você calar a boca de uma pessoa que não é como ele fez com o primeiro cara com a primeira família que denunciou ele. É muito mais fácil você calar a boca de uma pessoa que não é milionária, que não vive disso, desse meio, sabe? Com uma quantia razoavelmente baixa, do que pra um astro que era o Macaulay Culkin, sabe? Ia acabar com ele. E tem gente que aceita o dinheiro mesmo pra acabar e esquecer, entendeu? Então eu acho que ele foi esperto em jogar isso, sabe? Talvez, não sei, a gente não sabe se realmente aconteceu ou não, e se o Macaulay Culkin até hoje, ele nega até hoje. Inclusive mostra isso no documentário. A gente não sabe não, se aconteceu nem, ou não. Eu nem duvido que possa não ter acontecido nada. Justamente por ser quem era, né? Justamente por ser quem era, porque o Macaulay Culkin nessa época era o astro mirim, sabe? Não duvido, mirim. Entendeu? Acho que ele não seria burro o suficiente, porque por todo os meandros e as coisas engenhosas que ele fazia, que tipo, eles falam que em Neverland eles tinham... Um quarto em cada lugar, não é a questão do quarto, é a questão de tipo, ele tinha sinos em lugares estratégicos pra saber que as pessoas estavam se aproximando. Isso, sabe? Muito surreal. Eles contam isso, que ele em cada lugar de Neverland tinha um quarto mais escondido. Era um quarto dentro de um quarto. E a cada quarto dentro de um quarto tinha diversos artifícios pra ele saber que tinha alguém se aproximando. E aí ele sempre falava: quando escutar isso, você veste a sua roupa logo e a gente finge que não aconteceu nada, entendeu? Inclusive, uma das partes que eu mais fiquei assim, que você pensa, cara, eu não acredito que esse homem fez isso. E quando o menino, eu acho que foi, não lembro se foi o Waze ou se foi o outro, acho que foi o outro, que ele conta que eles vendo no cinema deles, vendo uma sessão de um filme, os pais lá no coisa, ele levou o menino pra cabine especial da sala de cinema, trancou a porta e ficou fazendo as coisas com o menino lá. Quando a mãe bateu, eles demoraram um pouquinho ali, aí ele falou, a porta travou, não quer abrir, alguma coisa assim, até dar tempo de se vestir. E tipo, a mãe não desconfiou. Não é possível, sabe? Não é possível. Então assim, e Neverland, quando ele levava as crianças, a casa que os pais ficavam, né, Eduardo? Que o pai e a mãe ficavam, era um tipo, aquilo lá é gigante. A casa ficava muito longe, de maneira que não tinha como os pais virem pra casa principal pra poder ver o que estava acontecendo. Então assim, era muito malicioso, era tudo arquitetado nos mínimos detalhes pra que acontecesse. É, e assim, os pais podem até ter desconfiado, mas, né, naquele período, naquela situação, eles pensavam mais... Estavam deslumbrados, né, cara? É, pensavam mais no deslumbrados. Exato. E o Wade, eu fiquei muito feliz que ele deu a volta por cima... Quando ele conseguiu ser um coreógrafo de sucesso, tudo por méritos dele, depois que ele diz que o Michael Jackson acho que abandona ele com 16 anos, não é isso? 14 ou 16. Não, antes disso, ele volta quando tem o problema do julgamento. Isso. Aí ele pede ajuda. Tanto que ele leva o menino pro hotel lá quando ele tem 14 anos. Tenta comer o cu dele. Isso. Não rola. Aí acaba. Aí fala, liga pra ele, vai no estúdio dele, todo preocupado pra saber onde tá a cueca do menino, pra ver se não tem sangue, pra jogar fora, que pode dar ruim. E então, aí depois ele some. É isso, aí depois disso ele some. Então a carreira dele começou praticamente daí, que aí ele já era um pré-adolescente virando jovem, ele começou, ele já dava aula quando criança, e ele começou a, por conta própria, dar aula e começou a ser visto nesse cenário, sabe? E aí foi quando ele começou, ele já há 20 e poucos anos, eu acho, 22, não sei, ele conheceu a Britney, e depois o Michael Jackson, ele conta que o Michael Jackson ficou sabendo da amizade dele com a Britney, que queria porque queria conhecer a Britney, ficou interessado nessa vida dele e tal, mas aí ele já tava andando com os próprios pés, sabe? E aí ele conseguiu ser diretor de coreografia da Britney na fase que ela estourou, do NSYNC. Então tu vê que pra... E hoje ele é um coreógrafo bem sucedido, sabe? Era isso que eu queria falar, jovem. Muitas pessoas questionaram a participação dele no documentário. Uhum. Ele tá falido, porque ele foi demitido de projetos. Ah, foi? Ele não tá bem financeiramente. Não, depois do documentário. Não, antes. Muitos questionam a participação. Que ele tava... Não. Ele tá sem trabalhar. Muitos questionou a participação dele, que ele gostaria, porque ele tá envolvido com o projeto agora, entendeu? Muitos se questionou. Então, ele ter sido demitido do Circo de Soleil. É porque ali conta o que ele fez. Ele fez ali quando tava no final da juventude, que ele trabalhou com a NSYNC, trabalhou com a Britney, porque isso é 2001. Uhum. 2001, 2002, tem bastante mas tempo. Mas ele ficou... ele ficou um bom tempo com eles, assim. Pelo que eu entendi, ele ficou com a Britney até a fase de Slave, que, sei lá, 2004, 2005, estourando, assim, muito longe. Como diretor dela, né? Mas ainda assim já tem muitos anos, né? Então, se especula quais seriam os interesses dele em falar agora, né? Porque ele defendeu até o segundo julgamento. O outro menino não, o Justin. O outro não. Ele parou antes, falou pra não ligar mais, pra não ter contato e tal. O outro foi no primeiro julgamento já que ele já falou, né? No primeiro ele testemunhou a favor, mas quando teve a segunda acusação, aí ele não quis mais se envolver. O Michael ficou em cima, mas ele aí disse... ameaçou ele tudo também, né? Mas aí ele disse que não ia mais participar disso, sabe? É complicado pra quem é fã. E assistiu, eu nunca fui fã, então pra mim não faz a menor diferença o fato, tipo, o que me impressiona é que os indícios estavam todos lá e esse cara conseguiu morrer e ninguém conseguiu, assim, provar nada, essa é a verdade. Morreu um santo, né? Ele morreu e ninguém conseguiu provar nada, mas os indícios estavam todos lá, porque é o que a gente disse, quando é uma vez... uma suspeita, ok. Agora são várias suspeitas por vários anos, processos. O primeiro processo ele pagou 20 milhões pra família do menino, sabe? Com a desculpa de, o julgamento gastaria mais dinheiro, sabe? Mas é muito esquisito, porque se você tem 100% de certeza de que você não fez nada de errado, ele, na época que desse primeiro julgamento, ele tava na crista da onda, ganhando dinheiro a balde, não ia fazer diferença pra ele. Então fica muito esquisita essa questão. Toma aqui o vintão que vocês estão querendo, show e silêncio, entendeu? É muito esquisito. E você vê que o nível da doença dele, que ele, com essa primeira acusação que ele pagou, o cara podia, né? Vou parar porque me descobriram, ou não descobriram, né? Me acusaram, eu consegui me livrar, vou ficar quieto. Mas não, era um nível de doença tão grande que, tipo, ele simplesmente continuou e cada vez indo mais longe, sabe? Tanto que o menino fala, o Eduardo já falou, que ele ficava praticamente usando a mesma criança por 12 meses, aí já começava a trazer outra, e às vezes ele usava mais de uma ao mesmo tempo, mas fazia de tudo para que elas não se encontrassem, sabe? E não ter contato nenhum de conversa do que poderia acontecer, falar o que o outro tava falando, podia acontecer isso, comigo acontece isso. Então ele armava tudo. Não, e ele além de tudo, além de todos esses abusos físicos, emocionais, psicológicos, você vê que era uma coisa ruim, porque eu não sei se na parte que Taylor viu tem esse relato. Que o Wade fala, né? Ele era, no caso, uma criança mais nova. Acho que ele tava com em torno dos 10 anos e o Michael chegou com uma criança nova e, tipo, descartou ele totalmente. Tipo, ele tava em Neverland, mas foi totalmente descartado, entendeu? Ele até falou assim, na hora de dormir, ele levou o menino pro quarto e me deixou no sofá e eu chorei a noite inteira querendo que ele não fosse me buscar. Exato. É muito... esse jogo, né? Sim, é muita... era muita crueldade, sabe? Muita maldade. E assim... E os faxes, cara, que ele trocava as coisas que ele falava, assim... Nossa, ficava 6-7 horas falando com os meninos no telefone, horas, sabe? São coisas, assim, que eu acho que pais que... Não, seria um sinal, assim, de alerta muito grande, sabe? Eu acho que eu entendo o deslumbramento, sabe? Eu entendo, de verdade. Mas eu não consigo conceber, sabe? Eu não consigo conceber, como eu já disse quando a gente começou a discussão, de tipo, você deixar o seu filho com um cara de 30 anos numa cama, porque a enfermeira, a secretária dele diz, ele é como se fosse um menino de 10 anos. É. Ele, tem, uhum. ele é puro como um menino de 10 anos, sabe? É isso aí mesmo que você falou. E aí você ouve os meninos falando que, tipo, ele se masturbava na frente dos meninos, que ensinou os meninos a se masturbar, que pedia pro menino fazer essa e aquela posição. É muita maldade, sabe? É muita crueldade. Mas, sabe qual é o problema pra mim? Que esse discurso de, ai, Michael era uma criança, não sei o quê, vocês veem muita maldade em tudo, ele era utilizado por todo mundo nessa época. Como o Leandro falou aí, a mídia defendia esse homem, assim, praticamente botava a mão no fogo. E aí, tipo, tudo que saía de acusação se abafava e se falava que as pessoas eram muito maldosas e blá, blá, blá. Então, assim, por que que ele ia parar? Se ele tá, como vocês falaram, ele não tava sendo sutil, porque ele saía com os meninos de mão dada na rua e ninguém fazia nada. E aí, tudo que se falava contra ele, tinha um monte de gente pra defender. Ele doente não ia parar mesmo, porque assim, não tinha porquê na cabeça dele, né? Não, e assim, não é só, sabe, a questão de você ficar, dar um tempo, sabe? Ele podia fazer isso, mas ele tinha ali... Ele podia se tratar, né? Ele tinha o apoio de todo mundo, inclusive do... Cara, de todo mundo, não existia uma... As pessoas que poderiam ser contra ele eram as crianças que ele praticava isso. Por exemplo, esses dois documentários. Mas eram crianças. Aí você sabe, você consegue botar um medo na criança, ameaçar a criança. Não tinha uma obrigação de saber primeiro o que, que era certo e o que era errado. E ele conseguia ameaçar a criança de uma maneira como se fosse a pessoa mais pura do mundo falando com você que poderia não dar certo, sabe? Então... Cara, é que são crianças, sabe? Então, ele não tinha ninguém contra ele. Ele ia continuar fazendo até, sabe? Até dar muito ruim. Só que nunca deu muito ruim, né? Nunca deu, porque foi isso tudo que a gente viu aí. É muito complicado, cara, sabe? Eu inclusive, assim, não, é claro que não é igual. Mas eu fiquei pensando durante o documentário. Eu falei, caraca, no Brasil era isso com a Xuxa, lembra? Era Xuxa, Xuxa, Xuxa. Até hoje, cara, assim, eu conheço pessoas... Calma, jovem, deixa claro que, né, a Xuxa assediadora de criança. Não, calma aí. Pelo amor de Deus. Apesar dela dar o peito pra criança no Amor Estranho Amor. Assim, não, eu tô falando o nível de como é que eu posso falar? De ídolo, né? Ela era uma adoração. Isso, é. Né? No Brasil, quem tinha esse nível era a Xuxa. E eu falo isso, assim... Aí eu fiquei pensando, caraca, imagina acontece uma coisa dessa, sabe? Descobre-se alguma coisa assim. E a minha mãe, por exemplo, minha mãe até hoje, ela ama a Xuxa. Minha mãe não perde nada da Xuxa. Se eu tivesse sentado com ela vendo esse The Four e eu falar, ai, esse cabelo da Xuxa não tá legal, então, ai, a voz da Xuxa... Porra, ela quase me bate, cara. Até hoje é assim, sabe? E eu tinha todos os discos da Xuxa, mas não era eu que tinha. Ela comprava, aí sem graça de falar que era pra ela, não, é pro meu filho, sabe? Sim. Aí eu fico imaginando, talvez... Se acontecesse uma coisa dessa aqui, sabe? É muita gente assim que não consegue enxergar porque ama muito aquela pessoa, tudo que ela foi. E não consegue enxergar. Mas aí eu acho que você não enxergar é uma coisa. Mas você deixar simplesmente fazer o que ele fez com seu filho, eu acho que sabe? Não é cegueira. É falta de noção, cara. É muita loucura. Muita loucura. Até a mãe do Justin, ela fala, né? Que quando o Michael morreu, ela dançou e comemorou. Mas, assim, que ela fala assim, no começo do documentário, ela fala assim, acho que tinha alguma coisa errada, porque a gente ia pros hotéis e aí eu não podia ficar no mesmo quarto que eles, depois eu não pude ficar no mesmo andar que eles. É. Eu imaginei que tivesse alguma coisa errada, mas, né, vai saber o que tá acontecendo. A outra, a mãe do Wade, né, que o marido se matou e tudo e tal, ela termina dizendo assim, eu nunca vou me perdoar, simples assim. Meu filho pode até me perdoar, sabe? Claro que marido dela se matou por causa disso. Ela fala assim, então. Meus filhos podem até me perdoar, mas eu não vou conseguir nunca. Eu acho que não vai mesmo, cara, não vai, porque... Aí já foi. A família dela foi a mais afetada de tudo, assim, tudo. Os irmãos, ela, o marido que morreu, sabe? Tudo que é, porra, assim, destruiu a vida mesmo deles, assim, muito mas forte. Fica aí a dica de Finding Neverland, para se você tiver estômago forte. Que find, menino, esse é um filme. É, o do Johnny Depp. Living Neverland. O Finding Neverland é o Em Busca da Terra do Nunca. Isso. O Johnny Depp. É, então, Live Neverland tá na HBO Go, né? Também tá aí nos torresmos mais perto de você. É, Léo Oliveira, pra gente dar uma quebrada nesse clima de enterro, que vamos tocar pra passar para o próximo bloco, que é o bloco dos dentes arrancados. Ah, vamos então de Michael Jackson. Olha, por quê? Hell the World, né? Billy Jeans, not my... Don't care about us, né? É. Eu queria ir de em homenagem a Darlan, né? Faltoso aqui na gravação. De Rebequinha Guzmão, né? Nova música aí, Hustle. Hustle! Darlan foi dormir uma horinha só, gente. Daqui a pouco ele tá aí. O melhor é que ele vai acordar quando a gravação acabar e falar, gente, acordei agora. Ainda tá tendo a gravação? Eu falo, não tá não, acabou. Mas vamos tocar então. Rebequinha Guzmão e a gente já volta! That's a girl. I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion, you came for sheep. Oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness, I guarantee I won't repeat this. No, don't try to hustle me. I live my life like a bullet in a gun, give you all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me. Boy like you, you think you know it all. Build it up and you're bound to fall. Oh no, oh, don't try to hustle me. I spend my days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light. Oh no, don't try to hustle me. 'Cause I live my life like a bullet in a gun, give you all my love till my patience is done. Oh no, don't try to hustle me. So don't hustle me. Logadocast é o som de Pink, que vai estar no Rock in Rio, né, aí no finalzinho de setembro, então preparem-se seus ingressos, não vamos preparem dar o serviço, bolsos. Não vamos dar o serviço que não estamos sendo pago, mas a gente não assista o Multishow. Mas se quiser pagar... Tamo aí, né, Rock in Rio. Medina. Mas vamos lá falar agora de uma série... Uma série que estreou no Hulu nas últimas duas semanas, e ela vai ser uma antologia chamada The Act, né? E cada temporada eles vão tratar de um caso bizarro que aconteceu nos Estados Unidos, né? Tipo, American Crime Story, casos reais. Gente. Casos reais, exatamente. E o caso escolhido para a primeira temporada é um caso bem interessante, que é o da Gypsy e da Dee Blanchard, que ficaram conhecidas porque era uma mãe que cuidava, uma mãe super dedicada, que cuidava da filha, que tinha vários problemas de saúde, né? E, tipo, ganhava vários prêmios de mãe do ano, de criança do ano. E uma vez, né? Entre aspas, né? Esse problema aí, né? E aí ela ganhava aquelas coisas do Make a Wish, né? Então tinha várias coisas. E um dia essa mulher aparece morta, né? A Dee Blanchard aparece morta. Toda morta, toda esfaqueada. Toda morta. E aí, Gypsy não está em casa e tal. E aí descobrem que Gypsy, na verdade, matou a sua mãe junto com seu namorado. Jovem, você tá dando spoiler da série. Tô dando spoiler da vida, na verdade, né? Susan, isso aí é Von Richthofen? E a Gypsy, ela foi julgada, né? Foi... presa, julgada, condenada. Aliás, eu tava até conversando com os meninos ontem no Telegram, que em 2023 ela vai poder dar entrada no pedido de liberdade condicional dela, né? Que ela foi condenada, acho que a 20 anos de cadeia, uma coisa assim. Eita. E eu mandei até a foto da Gypsy atual pros meninos, e ela tá, tipo, bonita. E na última entrevista que ela deu, ela falou que ela se sente mais livre na prisão do que ela jamais sentir o livre na vida. Né? E quem uma louca daqui, pois é. E quem protagoniza essa série é o cristal da atuação Patricia Arquette, né? Aquela que ganhou o Emmy, vai ganhar o Emmy de novo. E a Joey King, né? Lá de Barraca do Beijo. Olha. E essa menina tá transformada. E além disso, a gente tem no elenco também Ana Sofia Robb, né? A nossa eterna. Carrie Diaries. E Chloe Sevigny fazendo papel de gente normal. Que né? Isso aí eu me choquei. Porque Chloe Sevigny nunca faz papel de gente normal. Normal, entre aspas, né? Jovem. Assim, pros padrões Chloe Sevigny, né? Não, pros padrões Chloe Sevigny, ela tá, ó. Né? Show. Botou até uns aplique, tá como? Tá bonitona. Toda gostosa, exatamente. E a série, ela começa a contar essa história pra gente justamente desse final, né? Que a Chloe Sevigny e a Ana Sofia Robb veem que a casa tá fechada há muito tempo, tentam entrar em contato com a Didi e com a Gypsy e nada. E aí elas chamam a polícia e a gente volta no tempo pra poder conhecer essas personagens. E é um relacionamento muito, muito, muito doentio. Toda vez que eu vejo aquela mulher batendo as comidas no liquidificador e botando no tubinho na menina, gente, que nervoso que eu tô. Achei a relação delas tipo Gilmore Girls, assim, meio fofinha. Ave Maria, né? Igualzinho Lorelai. Uhum. Não, mas é muito doido, gente. Você pensar que isso aconteceu de verdade. Não, exatamente, jovem. Porque, cara, assim, o primeiro episódio, quando começa assim, que você vê que tem essa super proteção da mãe com a filha e tal. E aí, mas você pensa que. Acho que é no primeiro que ela já dá uma entrevista, né, pra TV, uma coisa assim. Isso! E aí você vê que a mãe, você vê ali que a mãe já não é 100% porque ela fica controlando a filha na entrevista e tal. E aí depois, quando vai pro final do episódio, que a menina descobre que ela não tem alergia, cara, puta que pariu. Aí você pensa, porra, por nada do que essa menina tem é verdade, né? Sim, porque é engraçado, né, você falou da entrevista, eu nem lembrava desse pedaço, que aí a entrevistadora pergunta, né, você vai fazer muitos amigos aqui? Aí ela fala, não, vou fazer vários amigos. E aí a Patricia Arquette dá aquela apertadinha na mão dela assim, vai fazer muito amigo sim. Aí ela, mas a minha melhor amiga é a minha mãe! É uma parada bizarra, porque até a casa que elas ganharam foi tipo por causa desses projetos, porque a Gypsy é doente, né? Uhum. Elas perderam tudo no Katrina, não é isso? Sim, exato. Isso eu acho que é mentira, gente. De a minha costa de Katrina. Ah, não, isso, com certeza, porque inclusive ela usa isso pra dizer que os laudos sumiram, né? Cara, mas assim, eu tenho uma pergunta muito séria. Eu não fui a fundo conhecer a história real, eu já sabia um pouco sobre ela, assim, de ouvir. Mas, por exemplo, na série, a gente vê a Gypsy questionando a primeira vez o fato se ela é realmente doente ou não, com a história da alergia, né? Uhum. Só que o fato dela ficar encenando pra todo mundo que tá na cadeira quando ela sabe que pode andar. Eu não sei se teve algum momento da série isso ficou claro ou não. Tem um trato entre elas? Tipo, você vai fingir que você não anda? Não, não tem não. Um trato. É que eu pra acho mim que isso é muito esquisito. Tipo, porque ela sabe que anda e aí ela... a relação é muito doentia, né? É muito abusivo pra dizer. É muito abusivo. Então, ela tá a vida inteira em cima disso e ela sabe, de certa forma... Ela sabe que através dessa deficiência que ela tem, ela consegue muitas coisas, ela ganha muitas coisas, né, entendeu? Até mesmo lá naquela cena do shopping, que ela diz pra mãe que quer o cordão, e aí a mãe dela vai lá, ou seja, ali demonstra que, tipo, ela sabe que ela tá errada, mas ela tá tirando proveito da situação também, assim. E, por outro lado também, a questão da própria exploração dela, porque, tipo, no segundo episódio, quando que mostra lá ela toda revoltada porque tava sem os dentes e tal, não sei o que, e ela fica zangada com a mãe e passa um tempo chateada, não sei o que e tal, e aí quando chega lá no prêmio do ano lá e tal, aí a mãe chega do nada, dá uns dentes pra ela, que é pra ela aparecer bem na televisão, e aí ela fica já toda derretida e tal, não sei o que, pela mãe. Mas ela fala, por que você não me deu isso antes, sua vagabunda? Não, então, mas ela fala isso e aí logo depois ela tá lá no palco cantando com a mãe. Uhum. Michael, Michael Jackson. Aliás, ação, né, promocional do Sandy Júnior, nossa vida, né? Nossa história. Exato. Então, assim, você vê que pra... E assim, querendo ou não, é uma criança em formação. Então... É, com certeza, toda essa exploração que ela teve durante a vida, ela não é normal, ela não é 100% também. Então, assim, apesar de ter momentos que ela sabe que ela pode andar e que ela pode fazer as, como ela faz à noite, né, e tal, mas ela vê que ela não pode negar isso e voltar ou entregar a mãe, porque... Eu entendo ela não entregar a mãe, mas eu não entendo, por exemplo, uma sabendo que anda e saindo escondida de madrugada, a outra sabendo que a filha anda e sabe que anda, e ela fica dentro de casa nessa cadeira. É, porque não pode estragar o disfarce, né? Sim, porque quem desperta essa coisa nela, bem ou mal, é a Lacey, né? Porque ela vê a Lacey com o namorado, ela vê a Lacey fazendo as coisas, ela tem aquele momento que ela vai lá na casa, que elas estão lá, ela tá com as amigas, aí a menina fala, não, porque eu tenho a minha conta do Facebook separada, né, uma conta falsa, onde eu me converso com as pessoas, não sei o que e tal... Tudo isso vai dando estalos nela, porque apesar dela ser atrasada, ela não é... tipo, bobinha, e ela acaba acreditando, porque a mãe dela fala pra ela que ela tem 15 anos, sendo que ela, na verdade, tem 20. Sim, né? Exato. Ela tem 15, e ela mesma, ela acha que ela tem 15 anos, porque ela, pra ela é um choque quando ela vê o cartão. Uhum. E o que mais me impressiona é também ver que, apesar desse amor, entre muitas aspas, incondicional que a Patricia Arquette tem por ela, você vê o sadismo no olhar dela em várias vezes. Uhum. Você vê o sadismo quando eles estão no dentista, que ela fala assim, ah, vou te dar uma anestesia aqui, porque vão ser muitas extrações, e a Gypsy fala assim, não, porque vai extrair meus dentes. Você vê no olhar dela que ela tá se divertindo com aquilo. Uhum. Que ela gostou daquilo. Depois, quando ela vai encontrar com o Wolverine, que ela faz a Gypsy sair na cadeira e subindo a rampa sem força. Sim. Você vê que tá no olhar dela de que ela tá gostando daquilo e que ela gosta de ver a filha dependente dela. Ah, sabe? Exato. Ela gosta de criar esse ambiente. É, porque isso é o básico da doença, né? Da mãe, no caso. Sim. Que, tipo, ela não adoece a mina só pra ganhar as coisas. Claro que ela adora ganhar as coisas e tal. Mas o grande lance dela é, primeiro, ela ser essa mãe Marte, que, meu Deus, todo mundo admira muito, olha o tanto que essa mulher sacrificou pra cuidar dessa menina. E, ao mesmo tempo, da filha, tipo, achar que ela é tudo pra ela, que não pode viver sem ela, né? Mas sim. tu acha que tu falou aí da questão que ela sabe que pode andar e tal, e anda à noite e tal, não sei o quê, que a mãe também sabe, né, que ela anda à noite em casa. Mas a mãe não gosta, né? Porque quando ela pegou a Gypsy em pé... Filha da puta! É, eu não sei se ela não sabe, ou se, tipo, foi uma vez e tal, e ela viu e pronto, acabou. Ou se ela sabe que a filha... né, à noite vira o cão. Cara, assim, eu vou falar real, tipo, a gente sabe que a mulher é bem controladora, né? Sim. Então, assim, ela come pra caralho de tudo, então ela tem as coisas ali com açúcar que a filha não pode chegar perto, mas ela se acaba, come pizza, não sei o quê. Uhum. E ela não vê que, tipo, a Coca-Cola sumiu, que tá acabando, porque a menina passou umas duas semanas. É, isso também achei bem... Tipo, eu acho que ela sabe, porque tanto que, assim, quando os dentes da Gypsy começam a estragar e ela faz esse plot da extração, eu tenho em mente que ela sabe direitinho o que tá acontecendo, porque ela não ia simplesmente, ai, do nada, minha filhinha que só, né, só se alimentava pelo tubo, tá aqui. Tipo, ela não acredita realmente nos problemas misteriosos da filha, tipo, eu imagino que tudo ela sabe. Ela sabe, mas como ela controla, como você disse que ela é controladora, tipo assim, ela sabe que a mina enche o cu de doce e coca. Exato. E aí o que, que ela fez? Você tá fazendo isso? Então tá bom, vamos lá no dentista, você cagou todos os seus dentes, agora eu vou arrancar. Então quem tá mandando aqui sou eu. É a mesma coisa na cena que ela vai lá pegar o Wolverine lá, ela sai, na hora que ela volta, ela manda a menina sentar na cadeira pra sair. Tipo assim, você pode sair, mas quem vai te empurrar, quem vai ficar ali sou eu. Então você que tá sendo controlado. Então pra mim ela sabe de tudo ali, mas ela, tipo, ela não fica 24 horas em cima, assim, pra... Ela vai dormir e tudo, mas depois ela chega porque ela sabe que a menina vai obedecer depois. Porque, mas... assim, tem aquela hora que aquela doutora lá, Mohinder, que quer salvar ela e tal. Doutora Mohinder. Que ela oferece ajuda pra Gypsy e tal, falando, e aí diz, ah, aposto com você que você nem alergia a açúcar tem. e bota a Coca-Cola na frente. E aí a mãe entra na sala na hora e tal, aí olha assim desconfiada pra Coca e tal. Não sei, fiquei com a impressão... Ali me deu mais impressão de que ela não sabia ou alguma coisa do tipo, do que ela realmente sabia, ou não sei se era só medo da mãe. Era medo da mãe, porque ela sacou, ela começou a meter o pé na jaca do doce quando ela ouviu o enfermeiro falando que ela não tem alergia nenhuma, aí ela chapou, né, louca. Mas ali foi por medo que ela... foi por medo que ela começou, essa é a melhor amiga da minha mãe, não sei o quê. E essa doutora foi muito sagaz, sabe? Ela foi muito malandra. Ainda mais... aí ela, até quando ela manda a assistente social lá, tipo, surreal, ela drogando a menina, pra menina parecer, ela fala assim, não, é que ela é meio lentinha mesmo, sabe? Né? Ela é lentinha dessa forma e tal, mas a bicha tá altamente drogada, sabe? É surreal, assim. Cara, e quando você pensa que, tipo, porque em 2009 foi que essa médica tentou ajudar a Gypsy e tal, e aí depois pula pra 2011, ou seja, tipo, 2 anos depois essa história ainda não tinha evoluído pra nada. A médica ou desistiu de ajudar, ou aconteceu alguma coisa e tal, né? E, tipo, tudo continua do mesmo jeito, 2 anos depois. É muito... Exatamente. Os médicos falharam muito nessa questão, porque como é que você dá um diagnóstico, libera alguma coisa, faz outra coisa, e não tem um histórico de paciente, essas coisas, né? Uhum. Acho que, né, a culpa não é do médico, né? Que a gente, tipo, tá culpabilizando uma vítima lá da situação. Sim. Mas eu acho que eles poderiam ter investigado mais, ficar mais de olho, ver que aquela menina não... Meu, como é que não dá pra saber que a menina de 19 anos, 20 anos, tem... Não tem, tem uma hora ela fala que tem 15, outra ela fala que a menina tem 13. Pois é. Exato. Isso é bem complicado mesmo, concordo. Gente, acordou, Jojo? Como chegando, assim, chegando na sua própria cadeira de rodas, tá lá. Tava comendo chantilly. Né? A gente tava aqui o tempo todo. Vocês não estão me ouvindo, não? Tava que tava no mundo. Forçando a voz pra fingir que eu não tava dormindo, olha isso. Gente, como assim? Tô aqui fingindo que tenho 15, mas tinha 17, na verdade com 19, tô aqui há um tempão gravando. Acho que vocês não estavam me ouvindo porque os meus lados do médico foram perdidos no Catrina. Menino, é porque tiraram teu lugar de fala. Aí eu realmente não sei o que tá acontecendo, porque eu tô aqui desde o início falando nesse podcast. Tá certo. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Bom. Ai, sai, Kratos. Sai. Gente, coitado do bicho. Coitado do bicho. Abuso de animais, denúncia. Exatamente, a própria de Blanche. Já não basta a cirurgia que o bicho vai fazer amanhã. Gente, mas eu concordo muito com o que o Zanão falou. É tipo um absurdo real. Esse plot das pessoas não demorarem tanto tempo pra poder fazer alguma coisa. E pra mim o mais surreal é que a mulher fala assim, então, perdi de papel no Katrina. Então a gente não tem. E as pessoas dão medicação, dão remédio, fazem cirurgia. Tipo assim, faz tudo que a mulher fala, sem ninguém, assim, pensar, tipo, talvez vamos realmente verificar se essa pessoa realmente é alérgica. Vamos fazer um examezinho só pra ver se esse remedinho que eu tô dando realmente é um remédio que ela precisa tomar. Não, sabe? Esses dentistas filha da puta que foram arrancar os dentes da menina, tudo cúmplice, né, porque... Sim. Gente, meu, mas assim... Era açúcar que fez aquilo nos dentes, né? Não, assim, pra mim é completamente surreal uma criança de uma pessoa, né, que, sei lá, 15, 17, 19 anos, a pessoa arrancar todos os dentes da pessoa assim, sem fazer nenhum tipo de pergunta, sabe? Pois é. Ou a pessoa era muito megaível, igual a mãe, tava, tipo, muito corrupta, muito cúmplice, sádica. Eu acho. Ou é... Porque, assim, não, mas porque você vê que ela é... Ela vai falando, e ela acaba convencendo. Vê o doutor velhinho lá, quando ela chega, ela fala, não sei o quê. Ela vai falando, que ela deixa o cara sem reação, desarmado. Ele fala assim, não, vou arrumar uma médica pra você, vou arrumar. Tem uma chegou aqui nova pra você. Eu acho que as pessoas ficam constrangidas com a menina doente, assim. Porque quando você vê alguém doente, frágil, acho que as pessoas querem, tipo, muito ajudar. Sim. E acabam ultrapassando algumas barreiras. Mas, porra, a menina, ela falou que a menina tinha 14, 15 anos. Mano, um dentista vai olhar pros dentes de alguém, porra, ele consegue verificar que aquele dente ali não é de uma pessoa de 14 anos, sabe? Uhum. Pô, o dente da menina provavelmente não era mais de leite. E não, aí ele... não era. E aí, porra, o cara arranca o dente assim sem motivo nenhum. Pô, eu achei bem bizarro. Bem real mesmo, assim. Essa parada foi a parada mais... Porque, assim, dente e olho são duas coisas que, pra mim, são muito... Me dá muito nervoso. E o pior é que essa parte do dente é uma das que a gente sabe que é real mesmo. Que a série não... Assim, sim, foi até ter dramatizado do jeito como foi feito. Uhum. Mas a gente sabe que ela arrancou os dentes da menina na vida real, então... Bem... Mas falando do dente... Falando do dente... Que puta cena foda aquela menina olhando pro espelho sem os dentes, né? Horrível. Nossa, socorro. Não, foi nossa, foda mesmo. Logo. Não, quando os dentes começam a apodrecer, eu já fiquei louco, porque esse é o meu pesadelo mais recorrente, né? Uhum. Então, ver aquela menina com os dentes tudo podre, caindo, tá, fiquei... E aí, quando arranca mesmo, que a menina tá lá destruída. Não, eu acho que essa questão do dente podre da menina caindo, ela, tipo, escovando o dente caindo, eu já comecei, tipo, ah, socorro, help. Porque, né, imagina só... Uhum. É tipo, você tá, sei lá, comendo uma maçã e todo mundo fica preso na maçã. É tipo o meu medo maior. Por isso que, enfim, por mais que o meu dente, graças a Deus, não seja podre, eu parei de comer maçã direto. Tipo, comecei a comer maçã com faca. Porque agora... eu tenho muito medo dessa porra. Agora, posso falar que eu achei Patrícia meio burra nessa cena que ela faz a menina sair do carro com a cadeira de rodas? É, porque todo mundo vê ela andando até a cadeira, né? É, não, porque assim, vocês falaram que ela sabe que a filha não vai desobedecer, não sei o quê, mas assim, a filha tinha acabado de fugir de casa com a peruca da Jean Grey, aliás, ótima ação promocional de Fênix Negra também, né? Aham, posso ir. E tinha deixado um bilhetinho. O que você achou, né, desse episódio que foi patrocinado pela Comic Con Experience? Pois, não, promoções. Patrocinando. CCXP, Fênix Negra, tudo junto, assim. E esse romance maravilhoso desse homem pervertido, nojento, fera da puta, maconheiro, que é Scott, né? E, cara, porque assim, uma coisa é a menina ter 20 anos, 19, sei lá, porque também essa idade varia. Uhum. Outra coisa é aquele cara olhar pra aquela menina com aquela vozinha. E desejar ela. Exatamente, ficar mandando mensagem. Né? E ele fica decepcionado. Quando ele vê a menina andando normal, ele fica... você tá diferente. Uhum. Tipo, você não tá parecendo que você tem 12 anos. Tipo, eu queria você de 12 anos numa cadeira de rodas debilitada, né? Agora você me aparece aí normal, né? Com uma peruca vermelha da Santa. Pois é. Nossa. E aí, tipo assim, a menina tinha feito isso tudo, foi lá no hospital pegar o cara. Eu não entendi até agora como é que Didi achou ela na casa onde ela tava, mas beleza, né, detetivona demais. E aí Didi chega lá, faz o teatro pro cara, que eu entendo, né, porque ela não ia mostrar a vagabunda que ela era ali na frente dele. Aí, vou deixar você ver seu amigo e tal, não sei o quê. Então assim, ela já viu que tinha uma rebeldia grande da Gypsy naquele momento. Então assim, na hora que ela humilha a Gypsy na coisa da cadeira, beleza que ela tinha que fazer o teatro ali também, né? Porque vai que um vizinho vê a menina andando e desconfia. Mas assim, ela não imaginou que a Gypsy podia estar tão puta ali que ela mesma ia sair andando, correndo, gritando pros vizinhos. Sim. Achei esquisito. Eu acho que ela sabe, ela controla. Ela sabe que ela controla a filha, por mais que ela dê essa cagada, ela sabe que uma olhada, uma apertada na mão, e fazer aquele lance da cadeira, de levar ela até lá, tipo, ela sozinha, a menina aí. E aí depois chegar num ponto que ela não consegue mais e ela empurrar, eu acho que aí é todo o lance do controle que ela tem sobre a menina, que ela tá... Exatamente. Que ela tá mostrando, tá vendo, sua filha da puta? Sem mim você não vai a lugar nenhum. É, exato, assim, é aquilo que a gente tava falando. Por mais que ela tenha essa rebeldia à noite, que não sei o quê, que vá pra Facebook, que tal, e coisa e tal, mas ela tem esse... Ela, Gypsy, tem esse outro lado de que ela sabe da... Sabe assim, entre aspas. Ela tem na mente dela que ela tem uma dependência com a mãe e que ela deve, vamos dizer assim, ela deve pra mãe a vida dela, alguma coisa do tipo. Eu acho engraçado, Taylor, desculpa te interromper, que por mais que ela, como você falou, ela tem essa coisa rebelde e tal, você vê que é uma rebeldia meio inocente. Sim, porque ela fica procurando no Facebook, fantasia para meninas. Aí ela vê, tipo, não é mais para menina, é para mulher. Aí beijo de namorado, sabe? Ela é um pouco inocente. Ela não desenvolveu, né, intelectualmente, acredito eu que por conta de todo o cenário que ela cresceu, né, de sempre estar doente, de sempre não sei o que e tal, eu acho que isso afetou ela até intelectualmente, o desenvolvimento dela, que assim, vamos supor que ela tenha, sei lá, 19, 20 anos, ela não parece ter o desenvolvimento intelectual de uma menina de 19, 20 anos, uhum, né? Então assim, sim, ou seja, fica bem na cara, sim, de que ela tem ainda muito essa relação de criança, mãe e tal. Até o jeito dela falar, que é... é muito afetado quando ela vai lá encontrar o Scott, e depois quando ela vai com ele pra casa, sabe? Ele fica assustado também do fato dela ser, tipo, muito infantilzona, sabe? Fica. Sim, a forma como ela conta do namorado dela pra Carrie Diaries é, tipo, é bizarra. Você vê que ela, por mais que ela saiba que ela tem 19 anos, porque ela tá rebelde, porque ela escreve no papel da sua filha de 19 anos, não sei o que lá, blá blá, pra mãe que ela vira afrontosa, lá, tu caô, vai ter caô pra mãe, mas por outro lado, ela ainda é essa pessoa frágil, porque a mãe dela, pra mim a maior maldade dessa filha da puta, dessa vagabunda, é que ela conseguiu fuder tanto o psicológico da menina, que tipo, no final das contas, gente, eu não tô justificando assassinato, tá? Porque assassinato é uma coisa que assim, não tem perdão, mas no final das contas a menina vira uma maluca, fudida, porque a mãe dela fudeu tanto o psicológico dela. Cara, pra mim, no final das contas, o assassinato é quase compreensível. Porque se eu tivesse na situação dessa criança, eu já tinha matado essa mulher há muito tempo. Não, inclusive tipo, assim, porque... pode falar. Não, pode falar, Léo. Depois eu compro. Não, eu ia falar que assim, porque o Sassi comentou que ela tá presa hoje, né? Até hoje, tipo, ter matado essa piranha. Eu vejo tanto caso que a pessoa, não sei o que, alega insanidade aqui, qualquer merda, e a pessoa vai ali, fica internada um tempinho e tal. E essa menina, era um caso que ela não precisava nem alegar nada. Era tipo assim... essa menina foi enlouquecida por essa mãe. Vamos fazer alguma coisa por ela aqui. Que ela não merecia estar simplesmente presa. Talvez, beleza, depois se julgasse que ela estivesse consciente e tal. Mas assim, por tudo que ela passou, ela merecia alguma situação diferente, sabe? Com certeza. Com certeza. E você vê isso, por exemplo, na situação, acho que você já devem ter comentado, da médica, que começa a desconfiar que, sim, ela, sim, que ela não é alérgica, que ela não tem a idade que a mãe fala e tal. Doutora que indiana. A médica... Isso, que a médica fala assim, então, né, toma essa coquinha aqui, toma só um galinho aqui que eu vou provar que você não é alérgica a porra nenhuma. Uhum. Tipo, ela sabia que ela não era alérgica, porque ela tava fazendo 50 litros de Coca-Cola de madrugada, andava de roupinha e ficava no Face a noite toda. Ela sabia que ela não era... É, ela sabia que ela não era alérgica. Só que, tipo... Eu tenho que falar rapidinho, jovem, que eu acho muito creepy quando ela levanta e ela fica se estalando toda, assim. Sim. Eu acho muito bizarro. Fragmento. Né? Eu acho muito bizarro. É bizarro. Porque ela tá sentada o dia inteiro. Porque eles fazem pra ser uma coisa meio desconfortável. E aí ela sabe que ela não é alérgica, mas tipo, a médica fala, toma essa porra aqui, ó, que eu vou mostrar que você não é alérgica. Você vai poder tirar a parada da sua barriga, você vai poder ter uma vida. Ela sabe tudo aquilo já na cabeça dela, só que ela tenta se convencer de que a mãe tá certa, porque ela tem toda uma relação de dependência com a mãe, porque ela não conhece outro tipo de vida. Ela não sabe o que é, tipo, ser livre mesmo, sabe? É como se fosse aquela doença em que a pessoa ela é apegada emocionalmente ao sequestrador. É Estocolmo? Estocolmo. Não, é tipo isso, assim, ela ama a mãe, porque a mãe é a pessoa que em teoria faz tudo por ela. Ela sabe que a mãe dela, tipo, tá fazendo mal pra ela. Só que aquela é a única vida que ela conhece. Então, tipo, por um lado ela quer fugir daquilo, mas por outro lado ela sabe que ela não tem pra onde ir. Então, essa cena da cadeira de roda do final do terceiro episódio, pra mim, é muito isso. Tipo assim, ela odeia aquela mulher. Uhum. Ela sabe que essa mulher tá fudendo a vida dela. E eu acho que pra mim aquele ali vai ser, tipo, o wake up call dela. É quando ela vai ficar cada vez mais revoltada. E vai acabar resultando no assassinato. Mas, ao mesmo tempo, aquela ali é a vida que ela tem, entendeu? Então, meio que ela se sujeita a isso porque ela tem medo que... Caso ela se rebele, ela vai perder tudo aquilo ali que ela tem, entendeu? Tipo, financiamento, o conforto, o amor da mãe mesmo, que por mais que seja louca, ela acredita que aquilo ali seja amor, talvez. Sim. Uhum. Aquilo ali seja, ela faz isso porque ela se preocupa muito comigo, minha mãe é minha melhor amiga, que ela fica repetindo toda hora, minha mãe é minha melhor amiga, minha mãe não sei o que lá, que a mulher fez uma lavagem cerebral na cabeça dela tão grande, que é tipo muito louco isso, sabe? É bem doentio o negócio, é bem bizarro. Bem bizarro mesmo. É. Mas, nós vamos continuar acompanhando The Act e quando a temporada terminar, voltaremos para contar o que achamos, né? Nós vimos aí os três primeiros episódios e a gente volta para comentar depois que a série acabar, Taylor vem pra gente poder debater essa maravilha, essa delícia. E agora vamos falar, então, de uma série que é super novata, que tá aí há pouco tempo no ar, que foi Grey's Anatomy, que fez um episódio fantástico na sua 15ª temporada. Finalmente, né? Eu até falei com o Zanon na semana anterior, o episódio, que eu vi o promo, né? Eu tenho costume de ver os promos. E aí eu falei com o Zanon assim, falei, Zanon, Shonda botou no promo que esse vai ser o episódio mais impactante pra sempre, né? Fiquei debochando do episódio. Olha, e aí, realmente paguei minha língua. Porque Shonda Rhimes fez um episódio incrível, incrível, incrível, incrível, incrível. É uma pena que a gente não tenha uma mulher aqui pra falar, porque com certeza bateu muito mais forte pra elas. Exatamente. Tudo que acontece nesse episódio. Mas é surreal. Leózio, conta pra gente o que aconteceu nesse episódio. Menina, eu não sabia, não fazia ideia que esse episódio tava vindo. Eu tava aí esperando um episódio especial de Amélia, né? Que estavam prometendo a temporada inteira. E aí, de repente, comecei a ver todo mundo se rasgar. Meu Deus, Joe, maravilhosa, não sei o que e tal. E eu, gente, será que Joe finalmente trouxe Mr. Chu de volta à vida, né? Mas não foi isso que aconteceu, menina. A gente teve um episódio que Joe vai atrás de sua mãe, né, depois de... Olha, eu falei com o Zanon que a Shona tava prometendo que esse episódio ia ser o mais impactante, explosivo, porque a pessoa ia morrer de tédio de ver o bate-papo da Joy com a mãe. Ai, credo, jovem. Eu falei, mas levando em consideração que o que a gente tava tendo nos últimos episódios era a Meredith sentada na cadeira no meio das plantas. Era nada que a gente tava tendo. A Amélia fica naquele dou, não dou pra Link. Respeita a Meredith. Oi, e Ted de cabeça pra baixo conversando com o neném. É o mínimo, que você não tava preparado pra ver o episódio com impacto, sabe? É que assim, Sassi, na real, tipo... Eu até tô gostando dessas historinhas que você falou aí, algumas, poucas. Ah, é que você gostou das salas temáticas. Nenhuma. Gostei. Mas assim, o plot da Joe, eu comentei com o Henrique assim, enquanto ele acontecia, que ele foi todo feito pra fazer o jabá daquele negócio lá que você faz o exame, né, do genoma. Porque foi um episódio inteiro dela falando assim, ah, não quero nem saber da minha família, eu só quero saber se eu tenho doença, pra quando a gente tiver nossos filhinhos, não sei o que, plot maravilhoso da mãe de Karev pressionando pra ter neto, né? E aí, ela num episódio põe o dedinho lá, beleza, aí no outro ela fica o episódio inteiro mostrando o envelope pra Meg, tipo, mulher, tu devia fazer isso aqui também, é mó legal, pô. Só uma gotinha de sangue da beleza. E aí ela decide que ela quer ver a mãe, do nada, assim, porque ela só queria saber das doenças. Aí ela vai atrás da mãe, ela passa um episódio inteiro sumida, quando o Karev vai atrás dela. Ela claramente tá morta na cama, e o Karev só olha assim, ah, tá cansada, né, amor, não sei o que. Aí eu fico assim, gente, vai acudir tua mulher que ela tá morta, porque ela tava, tipo... Vai mulher que ela tá morta. Toda morta. E aí, enfim, a gente chega nesse episódio, e assim, eu não tava preparado primeiro pra ver Michelão, né, a mãe de Rosinha aí, de The Killing, é, grande Marianne de True Blood, mulher bode, arrasando essa mulher, porque quando o Joey, ó, aquele louco, né, quando o Joe foi atrás dela, eu vi que ia dar merda, mas eu não imaginei o tamanho da merda que ia dar, acho que nem ela, né, porque inclusive ela, uma hora você vê claramente a expressão dela falando assim, puta que pariu, por que que eu vim saber dessa porra, porque claramente ela teria ficado melhor sem saber. E aquela outra atriz, gente, que faz a paciente, que chega no hospital toda ferrada. Ela é ótima. Que atriz. Puta que pariu. E Ted nunca critiquei. Quem criticou, né? Nunca critiquei. Nem na primeira passagem por Greysa. Jamais. Mas queria dizer que no próximo... Nem criticamos ela deitada de cabeça pra baixo. Mas queria dizer que no próximo episódio tem a irmã de Nathan. Se preparem. Opa, adoro. Adoro. Mas continue, gente. Assim, eu acho que foi tipo, a conversa da Joe com a mãe dela. Primeiro, ela tá toda na ofensiva, né? Por motivos óbvios, né? Ela tá super na ofensiva e tal. E aí, quando a mãe começa a contar o que aconteceu, que tinha um menino na faculdade que super dava, né, mole pra ela, que ficava chamando ela pra sair, ficava chamando. Um dia ela aceitou, e aí tava lá, e aí ele resolveu que ele ia ficar com ela de qualquer forma, ela disse que não. E aí aquilo partiu pra uma violência, pra um estupro. E assim, você fica, caraca. E é engraçado que eles estão tipo, né, tá toda essa onda pesada, e aí a gente não tá entendendo por que que aparece Ben, Bailey e o menino... Fugiu o nome agora, Tucker. Menino Tucker no carro. A gente não tá entendendo o que que aquilo tem a ver com a história, né? Nossa, chegou um ponto no fim do episódio que eu falei, gente, essa história tava aí, tipo... Tava ali porque, o tempo todo e a gente não viu. Eu tinha esquecido dessa conversinha de Bailey preocupada que o filho tá namorando e tal, porque o episódio vai, né, mergulhando ali na coisa da Joey, da paciente. E aí, assim, até que eu achei legal a conclusão de, né, da história de Ben falando pra Tucker sobre consentimento. Sim. Mas, assim... Mas ficou realmente deslocado. No tipo. Eu não sei se precisava, assim, o tempo que foi... Eles quiseram dar um ponto a mais, né, de educar o homem também desde cedo, tá, pra entender certas coisas. Mas eu senti um certo... Foi meio que repeteco daquela conversa que a gente sempre lembra, né, Sassi, deles falando pro Tucker sobre os policiais e tal, como ele tem que agir. Mas eu não sei se precisava, eu acho que poderiam ter, sei lá, talvez ficasse perdido em outro episódio, isso. Mas ficou muito legalzinho a conversa deles no final. Porque eu acho que foi até pra dar uma suavizada de tão pesado que tinha sido. A abordagem pode que ser. O Ben usou ficou muito legal. Sabe, eu acho mas que eu acho que foi... Desculpa, Leandro. Pode continuar, vai lá. Não, mas eu acho que foi pra dar o contraponto da visão masculina, de tipo... Ah, a gente sempre fala que as mulheres têm que tomar cuidado, as mulheres não têm que andar de roupa curta, mas tipo, os meninos tinham que aprender que homens não estuprem. Era isso, sim. Tipo... Se a mulher falou que não quer, não quer. Não. Pare, foi meio pra dar, tipo, um contraponto da visão masculina. Eu também achei que ficou meio... Na minha visão, tá? Posso tá errado, que também ficou um pouco jogado em alguns pontos, porque caguei pra Bailey, caguei pra Ben, caguei pra essa criança. Os outros plots estavam muito melhores, mas eu entendo por que eles colocaram, mas confesso que, gente, fiquei muito impactado com essa mulher, essa paciente. Todo mundo, assim, de cara. E com a história de Jo, eu até perguntei pra Sacer antes, né? Falei, Sacer, quem morreu, né? Porque tá todo mundo rasgando o cu, meu Deus, melhor episódio, não sei o quê. Falei, Sacer, quem morreu, o que aconteceu? Porque eu tava atrasado, né? Em inglês. Aí ele, ninguém morreu, não. Tem um episódio sobre estupro. Aí eu falei, meu Deus do céu, quem foi estuprado, né? Porque quem não morreu, alguém foi estuprado, né? Grey's Anatomy sempre é uma tragédia. Aí ele me falou, ninguém foi uma paciente e tal. Eu falei, maneiro. Então foi um episódio bem foda, assim. Maneiro. Maneiro eles abortarem. Eles abordarem esse tema dessa assim, forma. Vai lá. Não, eu só ia dizer que assim, eu acho que o legal foi porque foi meio que uma conversão de fatores, né, pra esse episódio todo. Porque assim, a Jo, eu não sei se pra vocês, mas pelo menos pra mim, eu gosto muito da personagem. Lá no início, ela poderia, algumas pessoas criticavam e tal, mas assim, eu... Eu preferi a Stephanie, sempre preferi. Não, é assim, Stephanie com certeza, na época que elas entraram, principalmente, a Stephanie tinha muito mais destaque. Mas eu não desgostava da Jo, eu só achava que ela, assim, tinha algumas coisas que poderiam mudar. E aí ela começou a ganhar destaque, até mesmo por conta da amizade com a Meredith e tal, não sei o quê. E aí nessa temporada ela tá muito apagada, né? Porque ela tá nesse negócio, esse teste com testes clínicos com a Bailey. Nossa, né? Usando o cérebro dela muito. Exato, esquecida no churrasco totalmente. E aí trouxeram ela meio que de volta pros holofotes da trama, assim, pra trama central. E aí, além disso, a gente tem ela vindo com a história da mãe dela, que, assim, não é uma coisa que ninguém tava se perguntando e tal, mas o desenrolar na história foi muito bom, foi muito bem feito. E aí, junta com a paciente, né, que com todo o histórico da paciente e tal, a questão do teste, né, que ela fica naquele, vamos fazer o kit, não vamos fazer o kit e tal, não sei o quê. Que é uma coisa que eu, assim, eu fiquei assistindo a cena e eu ficava pensando. Eu digo, gente, o tanto de procedimento que uma mulher tem que fazer pra poder provar que ela foi abusada. Né? Porque assim, não é tipo, porque pra qualquer pessoa decente, você chegar lá com o corpo no estado que ela tava e dizer que, e com certeza tinha testemunhas lá no local e tal, que presenciaram pelo menos o início disso e tal, e aí você chegar, claro, ia ficar na cara de que tinha acontecido isso, mas não, a mulher tem que ir lá, se submeter, e sem passar, garantia, né? E sem garantia de nada, então. E aí quando ela fala que a bebida que vai tornar ela culpada é que vai inocentar o outro. Cara, uhum. Ela falou isso, é... Ela falou assim, a bebida que vai inocentar o outro, vai me tornar culpado e ainda vai fazer com que meu marido ache que eu estava dando condições para que isso acontecesse. Uhum. Sabe, assim, ela não estava nem pensando que o marido poderia ser totalmente compreensivo. Porque o medo gera isso, né? O medo do que aconteceu, porque no final das contas, é bem o que ela diz. Ela seria errada, sabe? Uhum. A vítima seria... culpada. Então, assim, eu acho que Grey's Anatomy, cara, a gente já tá há bastante tempo falando aqui que Grey's Anatomy tá no limbo, né? Assim, não no limbo, tô falando de cancelamento disso, não. Tô falando de histórias. Então, quase não tem histórias e quando tem é uma coisa chata ou outra. Mas de vez em quando a série emplaca um episódio que é bom, é legal, todo mundo gosta e tal. Só que esse, cara, eu não lembro de ter visto um episódio, assim, tão bem feito e tão necessário quanto esse em Grey's Anatomy, sabe? Porque, primeiro, geralmente quando acontece coisas assim, geralmente é com alguém do elenco ali, né? Do próprio hospital, com um médico. Dessa vez não, eles pegaram uma paciente que foi mais forte do que todos os plots ali que pudessem ter nesse episódio. A mulher, cara, ela tava muito perfeita na atuação, sabe? Mostrou o quanto era necessário trazer esse assunto, sabe? Nunca é tarde pra trazer e eles trouxeram num momento muito oportuno. Um momento bom, e eu acho que serviu pra gente, até pra dar um fôlego, sabe, você ter um episódio desse, uma série que vem há muito tempo parada, sem fazer nada, você ter um episódio desse, que pra mim realmente, eu acho que foi o melhor da série, assim, não, quando a Shonda falou, né, a gente sempre desdenha, porque ninguém espera mais nada de Grey's Anatomy, e aí você tem em pleno já, pô, quase 30 anos de série, que, assim, um episódio desse, sabe, já na reta final da temporada, foi o 19, não foi? 19? Foi. De 25 que vão ser esse ano. Eu acho que esse episódio realmente é muito bom, real. É uma coisa que eu acho que eu não tava esperando, acho que ninguém tava esperando um episódio com essa força. Pra mim, a grande força do episódio foi eles realmente terem mostrado o teste, mostraram os procedimentos, mostraram como funciona. E cada passo com o consentimento dela, né? Sim, mostrando porque pra isso tem que ter o consentimento. É assim que funciona. E pra mim, eu tava lendo uma entrevista da McKenna, não sei o que lá, que é a produtora executiva agora, que é a pessoa responsável, né? Que Shonda saiu, né? Agora só toma conta, né? Da marca Grey's Anatomy. E é uma outra mulher que tá tomando conta, né? Da Cristina Vernock. E ela tava falando que esse episódio é um episódio muito complicado deles fazerem, porque a ABC tava muito... preocupada, principalmente deles mostrarem demais, mostrarem algum tipo de fluido, de ser muito gráfico, muito violento pro público conservador da ABC. E que eles bateram pé, que a Shonda teve que ir fazer uma carta pra ABC autorizar, blá blá blá blá blá. E eu acho que eles foram muito felizes de ter feito isso, porque a forma como eles fizeram o episódio de mostrar o procedimento do exame, principalmente, foi importantíssimo, porque quantas mulheres que sofrem esse tipo de violência, que assistem essa série, porque querendo ou não, Grey's Anatomy é a série mais antiga desse segmento que tá passando na televisão da história. Então muita gente assiste, muita família assiste, muita gente grava pra ver depois. Então você passar um procedimento desse detalhado para o público... é uma coisa muito importante, é uma educação mesmo. Então, eu imagino mim, que assim, eu não fazia ideia que isso existia, né? Esse exame que você pode deixar ali arquivado, porque no caso dessa paciente, ela não faz a denúncia, né? De imediato. Até de deixar claro ali, seu kit tá aqui, quando você quiser tomar alguma providência, se você quiser e tal. Então, assim, eu imagino que muita mulher nos Estados Unidos também não faça ideia e não tenha noção de que pode se apoiar em médicos como ela se apoiou ali. Então, assim, claro que talvez na realidade não seja, né, não vai ter um paredão ali no corredor de mulheres apoiando, que cena linda, aliás. Mas eu acho que é importante o público saber, né, que isso tá nos direitos delas. Existe essa possibilidade, né? Pois é. E o que eu acho incrível do episódio, assim, por isso que eu falei da Ted, que nunca critiquei, porque a Jo, ela tá com sangue nos olhos, né, depois da conversa com a mãe, ela fala, a gente não vai deixar essa mulher ir pra cirurgia pra deixar ela limpa, sem nenhum sinal, sem saberem, e ela fica falando, você tem que falar, você tem que ser quê, e a Ted, ela é muito precisa, assim, no que ela diz, porque ela fala, cara, eu concordo com você, eu também não quero que ela vá se denunciar, mas você não vai não é assim que você vai fazer isso, sabe? Tipo, tanto que ela fala lá pra enfermeira ou pra Helms, não lembro direito, ela fala assim, deixa ela confortável pra ver se ela quer falar, se ela vai falar. Então, sabe, nada é pressionado. Elas tentam dar o maior de informação pra ela e de acolhimento ali, mas elas não vão, pelo menos a Ted, né? Não vão nela e dizem assim, você tem que falar, você não pode deixar o cara impune. Então, assim, isso eu achei muito legal. Tanto é que a Ted no final fala pra Joe, né? Ela diz, ó, aquela atitude que você teve, ela foi totalmente não profissional. Uhum. Mas essa deveria ser a atitude profissional. Sim. Né? Ela fala assim, não é protocolo, né? A Joe já vai pedir desculpa, exato. Ela fala, não, mas deveria ser. Deveria ser o protocolo, uhum. Exato. E sobre ter sido o melhor episódio da série, eu acho que a gente tá, assim, no calor do momento, a gente tende a achar que é o melhor. Mas Grey's Anatomy tem 15 temporadas, e cara, eu consigo me lembrar de alguns episódios de Grey's Anatomy que, porra, pra mim foram muito fodas e que mexeram muito comigo. Sim. Então eu não ouso dizer que esse foi o melhor episódio da série toda, mas sem dúvida é um dos mais memoráveis. Se você pega esse episódio pra alguém que nunca viu Grey's e bota pra pessoa assistir, ela pode tirar a mensagem dele e beleza, é como se fosse o Blink do Doctor Who, que é um filmezinho ali, que mesmo quem não conhece, mas eu acho que assim, pra envolvimento dos personagens que você já tem, já teve outros grandes episódios memoráveis. Mas o bom desse episódio é que ele não foi feito que nem as coisas da Shonda, que ela faz bomba, mata personagem pra chocar, né? graças a Deus. Foi o episódio tipo, que ela quis fazer importante pra uma coisa que era importante ser dita e educar de um jeito mais clínico do que ela pode fazer, do que a mulher pode fazer, que tem outras mulheres apoiando ela, que ela não tá sozinha. Que aliás foi uma cena muito bem feita, assim. Esse episódio foi dirigido por Mama Avery, né? A Debbie Allen que dirigiu o episódio. E eu acho que quando ela tá indo pra cirurgia, né, que eles já fizeram, recolheram tudo pros kits, e aí ela fala que não quer ir, porque ela vai ver os homens, e qualquer rosto de homem que ela vê, ela vai ver o rosto do estuprador, e aí todas as mulheres do elenco ali, né, fazem um paredão pra escoltar ela até a sala de cirurgia, e é uma cena impressionante, assim. É uma cena que tem peso, sabe? Tem muito, muito peso. Eu fico pensando, pra mim que sou homem, teve peso, imagina peso que teve pra uma mulher ver aquilo ali, sabe? E aí eu fico pensando, uma mulher que já tenha sofrido, por exemplo, abuso sexual ou abuso sexual em geral, vendo um episódio desse na televisão. Pô, deve ser muito foda. Deve ser uma parada muito impactante, vai. Então, pra mim, é um mérito que a série nunca vai deixar de ter. Grey's Anatomy sempre tratou de uns temas muito delicados. Obviamente, a série, ela exagera em algumas coisas. Não nesse caso, porque eu acho que foi bem on point, mas em outros tópicos, ela exagera bastante por ser uma ficção, um drama, etc. Mas, cara, pra mim é a importância de ter hoje na televisão uma série como essa. Porque, honestamente, nas séries que eu vejo hoje na TV, nenhuma série conseguiria trazer esse tópico de forma tão certeira e tão sensível como o Grace fez. Então, pra mim, é um mérito que ninguém nunca vai poder tirar, entendeu? A gente às vezes fala, na hora de acabar, ninguém aguenta mais, ele já tá passando roupa, dobrando roupa. Não sei o que lá, ninguém. Quem quer ver isso? Mas aí a série vem e traz uns episódios desses assim pra gente, e a gente fica, talvez ainda tenha alguma coisa pra fazer. Deixa lá. Mary já tá dobrando roupa mais 10 episódios, que se for vir uns episódios assim, a gente até aguenta. Não tem problema não. Ah, muito bem, então tá aí, né, mais um episódio excelente de Grey's Anatomy, e eu vou perguntar para Darlan que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse programa. Já, eu não faço a menor ideia. Então fica gosto do DJ, então. Bota uma música aí que você goste muito de Grey's Anatomy, que bota Nobody Knows Grey's Anatomy. Bota Sarah Ramirez cantando. Bota Sarah Ramirez cantando e falei, amo. Fica a gosto de Cris Elba. Põe Poroca cantando e falei que? Sim. Garoto, respeita a história do programa todo. Então daqui a pouco a gente volta. All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been. and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam across the ocean blue. Estamos de volta com o LagadoCast! Adorei a música! Nem sabe o que foi, né? Melhor DJ, Charlie Love. Bota Love. Obrigado pelo pipoca, Edu. E agora nós vamos falar sobre um dos filmes mais comentados do último momento, né? Vingadores Endgame, esse grande filme maravilhoso. Opa. Acabou de estrear aí em todo o Brasil. Na verdade, eu vou falar de Us, né, ou no Brasil, Nós, novo filme do Jordan Peele aí, né, ele que causou frenesi, né, a catarse após Corra, né, que levou o Oscar de melhor roteiro original. E ele tá aí com um novo filme protagonizado por Lupita Nyong'o, Betinha Moss, né, maravilhosas aí, donas do mundo, num filme que o trailer mostrava um pouco e o filme acaba explorando muito mais do que só isso, né. Porra. Taylor, do que se trata Nós? Então, jovem, assim, o que o... É porque, assim, é bem o que tu falou, o que o trailer apresenta é, assim, um mínimo do que acontece no filme, né. Exatamente. Então... Mas assim, pelo trailer, pelo que é vendido o filme, a ideia é que nós temos Lupita Nyong'o e família que vão viajar pra praia, né? Eles têm uma casa de praia e tal, e aí vão viajar pra lá. E quando chegam lá, aí começa a acontecer umas paradas estranhas do filho dela vendo um cara na praia, um mendigo lá, e aí com a mão sangrando e tal. E aí, basicamente... No trailer mostra eles dentro da casa à noite, e aí aparecem quatro pessoas do lado de fora da casa, que se parecem muito com eles, assim, porque eles estão meio que na sombra, então você não consegue ter certeza. E aí, quando você vê, quando mostra mesmo, são eles quatro, são as mesmas quatro pessoas, só que assim, vestidos no macacão vermelho, e não falam, e... o mais novo até se comporta muito estranho, e aí você começa a ficar doido, o que é que tá acontecendo, gente, onde é que eu vim parar, pepequedo. Então assim, basicamente o que o filme vende no trailer é isso, né, só que o filme é bem mais profundo do que isso, tanto nas mensagens, quanto nas próprias coisas que acontecem durante o filme, que você vê que é aquela partezinha que tem no trailer é só o início de algo muito maior acontecendo no mundo todo, né? Exatamente. Vale dizer que, tipo, o título do filme Us, né, nos Estados Unidos, que também pode ser uma metáfora para os americanos, que eu acho que é até uma coisa interessante, né, porque quando tem o encontro da família Red com a família da Lupita, é o que ela fala, né, que Red fala para Adelaide, né, nós somos americanos. E eu achei isso bem legal, até porque no começo do filme tem a citação das pessoas que vivem, tantos milhões de pessoas vivem debaixo da terra, não sei o que, não. E você pensa que aquela frase ali tá jogada pra quê, né? É. Tanto aquela frase quanto a cena dos coelhos, né? Que é a cena de abertura onde estão passando os créditos e você não entende por quê, porque tem uma cold open, né? Que tem a mini Lupita, que tá com os pais comemorando o aniversário dela num parque de diversões, super de boa. E aí o pai vai ao banheiro, a mãe vai ao banheiro, o pai se distrai jogando, e ela vai numa casa de espelhos. Uhum. E aí falta a luz e não sei o quê. E aí quando ela tá nessa casa de espelhos, ela vê que é supostamente uma menina igual a ela. E aí... Me caguei todo quando você vê o reflexo que não é reflexo de costa pra menina. E aquela menina é assustadora, gente. Nossa. Ela abre o olho de um jeito, tipo, fica um olho branco. É bizarro. E aí a gente não sabe o que aconteceu, né? Eu sabia. Corta, eu também sabia. Mas corta pro tempo presente, aonde tem a Lupita ali com a família, indo curtir a casa de praia. A casa de praia é xoxinha, tadinha. Ruizinha com a casinha. Muito ruizinha, né? Ele tem uma casinha de praia. Eles estão ali pra celebrar e tal. E ela tem uma espécie de trauma. E até, né, tirando os adivinhões do filme, você pensa que foi algum trauma por causa dela ter se perdido, de ter ficado presa na casa de espelhos e tal. E até que eles estão ali, vão socializar ali na praia com a família de Betinha Moss. Aliás, Cristal, Betinha Moss, gente, não é por nada não, mas eu acho Betinha atriz maravilhosa, fato. Ela podia só fazer filmes agora, né? Larga essa série ruim. E aí, eles estão ali na praia e o filho mais novo dela vê uma figura estranha na praia, com os braços estendidos, com sangue caindo entre os dedos, mas segue o baile. Então, normal, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Sangrando parado. E aí, quando eles voltam pra casa, eles estão ali, aí a Lupita fala, conta essa história pro marido dela, que, aliás, um Stolduck tá gigante, tão grande que só cabe na cama, né? Ele deita na cama, só cabe ele na cama. Aquela cama ali, ó, foi entrega errada, viu? Aliás, vamos falar negócio aqui. Que macho insudo da porra. É que ele demora a sacar o que tá acontecendo, né? Não, ele demora de sacar a vida dele, né, gente? Uhum, porque o homem só quer saber de barco, de ai. Maravilhoso namorado, barco. Marido de Juni me mostrou o carro novo, tô sofrendo muito. E fica fazendo piada. Ai, sério, que homem nojento. Queria muito que morresse. E aí ela conta pra ele o que aconteceu na casa dos espelhos. E ela fala, pô, vamos embora. Não tô me sentindo bem aqui, quero ir embora. E ele fala o quê? Você tá louca? Fala, não, né? Pô, relaxa, tá tudo tranquilo. De repente acaba a luz. E aí Lupita já fica como? Tensa, né? Já junta as crianças tudo, fala, bota o sapato, é nós, tamo junto. E aí eles veem a movimentação esquisita lá fora, e ele vai lá fora, e quando ele chega tem uma família que, por acaso, é muito parecida com a dele. Não, Sassi, acho importante você dizer que, assim, tá lá as sombras de quatro pessoas do lado de fora. Uhum. O Pita fala, que porra é essa? E ele diz assim, ah, devem ser só os vizinhos. Vou lá falar com eles. Que isso porque vizinhos Lupita... são esses comparados na sua isso porta. Porque Lupita já ligou pra polícia, a polícia vai levar 15 minutos, só que nunca chega, né? Né? E foram mortos, né, antes de chegar, né? Aí a gente descobre que tem explode. É, mas os Reds mataram todo mundo muito rápido, porque todo esse trajeto dele lá na janela, aí ele volta, pega o taco, leva a porrada, eles entram na casa, mais de 15 minutos isso. Então, mas é que teve um ataque coordenado, né? É que você tem que pensar que os US policiais também estavam lá exato, matando. Exato, porque assim, quando Lupita Red... Só os de Betinha Moss que não mataram, né? Então, quando Lupita Red e família Red sobe pra casa de Lupita, os anjos policial também estavam na polícia. Foram lá pra matar a galera. Então, assim, foi tanto que. No meu coração eu não aceito, mas eu vou aceitar. Mas porque a gente vê que é uma coisa que aconteceu sincronizada com todo mundo ali naquela região de Santa Cruz. E depois a gente vê que é uma coisa potencializada pra fora também da cidade de Santa Cruz. Então, pra mim, ficou bem claro. O cara, ele não. Obviamente, ele não mais mastiga isso pra você, e é uma das coisas que eu até gosto no filme, que ele não fica tipo, mastigando algumas coisas, mas por outro lado, ele, por não mastigar algumas coisas não fazem sentido na minha cabeça, mas pra mim eu entendi que beleza, naquele momento tá acontecendo aquilo ali naquela família, em outros lugares tá acontecendo a mesma coisa com outras pessoas, inclusive com a polícia. Não necessariamente assim, no mesmo tempo, porque por exemplo, Betty and Red, família Red, matam seus pares já bem depois, né? Sim, e até quando a filha tá correndo lá, correndo a maratona, que ela chega, que o cara vai lá e fala pra outra não pular no carro e tal, também não tem nenhum Red ali dele. Dele, do cara, né? Tem, exato. Mas assim, é coordenado, mas é assim... É coordenado porque teve um plano pra que saísse... É coordenado na conveniência, tomarem... né? Exato. Sim. Mas tranquilo. Isso é o de menos na história. Porque a polícia não podia chegar, senão o filme não ia acontecer. Isso. Sim. A polícia não podia chegar dando tiro em todo mundo. É. Né? E aí, esse homem vai lá com o taco de beisebol, fala, vou dar porrada em todo mundo, sai daqui, não sei o quê. Cara, a hora que a Red só faz assim, tchutu, e as crianças saem pro lado assim, eu morri. Jovem. Ai, gente. E aí eles invadem a casa, né, o ataque coordenado, né, cada um entra por um lado, um entra por cima, outro entra pro lado, o marido quebra, dá um cutuco na perna do outro lá, arrebenta a perna dele, e eles entram na casa, e aí eles vão se apresentar. Cantando, né? Aí ela fala que isso aqui é meu filho que nasceu de não sei o quê. Eu minha arranquei das minhas próprias vícias. Ela fala que, na verdade, que ele teve, tipo, um experimento em que houve, tipo, clonagem, cópias das pessoas, mas que eles não conseguiram, tipo, duplicar a alma. Então eles meio que dividiam a mesma alma e isso gerava muito sofrimento. Porque enquanto a galera de cima tinha tudo do bom do melhor, o Natal ganhava presente, comia comida quentinha, eles lá embaixo tinham que comer coelho cru, que tinham que brincar com um brinquedo que machucava o dedo. Mas ela não fala isso nesse momento. Né, Darlan? Ela fala quando ela encontra o pessoal. Não, mas de experimento não. Ela fala não, assim: que tinha uma garota que tinha uma sombra. É, e aí, isso, quando essa garota conheceu o fulano. Você falou pra não falar cena a cena, já tô resumindo, né? Ele falou: vamos comentar a cena a cena. Eu já tô fazendo o resumão do foco da parada. Né? Tô tentando ser o mais sucinto possível. Cara, mas a voz de Lupita sendo como a Red. Oh. Gente, na hora que ela abre a boca começa a falar, a agonia dessa mulher falando, gente. É engraçado porque na sessão que eu vi, lá na cabine, que eu fui na cabine, né, desse filme. E aí tava todo mundo rindo muito. Aliás, tô esperando a crítica até hoje. Ah, saiu, né, tá ali no meu coração, a crítica tá aqui. Tô esperando a crítica até hoje, Brasil. Mas a crítica saiu, cara, só que do lado Red, o Darlan Red, a galera lá de baixo. Tá, beleza. E aí, a galera lá da cabine, eles estavam rindo muito, assim, tava muito divertido o filme, porque é engraçado. Sim. Principalmente com o marido babaca, tem umas piadinhas no aí, barco, né? Muito americanas, né, com a galera, com a questão do barco, da casa, essas coisas, essas piadinhas de situação que eles fazem. E aí quando a Lupita abre a boca, começou a falar, tipo, parece que não bebe água há 85 anos. Mano, ficou todo mundo assim, tipo, silêncio na sala, sabe? Todo mundo vidrado na atuação mesmo dela. E assim, eu fiquei muito impressionado, porque a gente já tinha visto no trailer, tipo, a risada dela, mas como ela vai fazendo no filme, é de uma forma tão foda, sabe? Eu fiquei bem impressionado com a atuação dela, principalmente, e da filha da Zorinha maravilhosa. Zora, né? Zola, Zora. Zora. Zora. Pra mim foram as duas atuações que eu fiquei bem assim, impressionado, porque são as mesmas atrizes e parece que são pessoas completamente diferentes, fazendo personagens completamente diferentes, porque a Zora Mega Evil, vermelha, mano, aquela menina é assustadora real. Quando ela olha pra você e dá aquele sorriso macabro dela, eu tenho vontade de sair correndo. Imagina a menina no filme, é bizarro. Completamente bizarro. Não, realmente essa parte assim de, né, da Red se apresentando e as crianças perseguindo as outras crianças, assim, pra mim é impecável no filme, sabe? Eu gostei muito, fiquei com muito medo, ao mesmo tempo eu achei que foi uma ação bem rápida, assim, que rolou. Só que Darlan sabe, não sei se Taylor e Sass estão a par, que eu questionei esse filme, assim, de um tanto. Enchi o saco de Darlan já a vida, porque, assim, eu não sou uma pessoa que costuma aceitar do tipo, ai, a explicação é meio solta mesmo, pro filme ter acontecido, e se você não aceitar isso no seu coração, não dá. Porque eu fico questionando muitas coisas. Então, tipo, primeiro, a twist em si, né, da Lupita já não ser a, tipo, a Adelaide que a gente conhece, na verdade é a que tava embaixo, e a Red é a que tava em cima, né, e elas trocaram quando eram crianças. Eu realmente saquei muito cedo. Primeiro porque, assim, tem umas caras que a Lupita faz já no carro indo pra praia, assim, que são bem suspeitas. Depois você vai vendo a questão da Adelaide não querer que as crianças do mal, entre aspas, morram. Então você vê que tem uma compaixão dela ali por aqueles seres, né, humanos. E tem várias outras pichinhas. O próprio fato deles nunca mostrarem ao certo o que aconteceu entre as duas menininhas cedo, mesmo quando a Adelaide conta a história pro marido, eu já saquei. Mas assim, como eu sempre digo, não me incomoda eu ter sacado, e eu nem acho que isso era o grande lance do filme. Eu só acho que eles seguram a revelação pra além do que eu gostaria, assim, porque eu acho que se isso tivesse sido tido ficado claro na conversa, no embate final entre as duas, né? Ali, uhum. quando a Adelaide já vai pra parte de baixo, ver os coelhos, tudo, eu acho que ia ser muito foda. E eles terem feito aquela cena como se as duas não soubessem, ter um joguinho de palavras ali e tal, mas pra mim ficou meio meia boca. E guardar pro final, só pra aquela coisa do filho saber que ela é, né... É a de baixo, pra mim enfraqueceu um pouco o filme. E, tipo, a questão do experimento em si, da clonagem que deu errado e os cientistas abandonaram as pessoas lá, pra mim é meio perdido, assim, porque, que nem eu falei pro Darlan, que eu questionei muito, beleza, as pessoas comem coelho, do que eles se alimentam, mas elas têm eletricidade, quem paga essa conta, sabe, gente? Então, apagão tá aí, sabe? É muito caro a energia elétrica. E aí, devo acreditar que isso só espelha os Estados Unidos, certo? Porque ela fala, vamos pro México, vai estar tudo certo. Uhum. E aí eu penso, digamos, eu sou americano, eu tenho um clone ali embaixo. E aí eu vou e me caso com um irlandês e tenho um filho. E essa pessoa não existe ali espelhada embaixo. Vai brotar um clone pra poder repetir ali os movimentos certinhos? Tipo, como é que vai ser feito isso? Então, eu acho que esse caso não vai brotar porque esse experimento foi abandonado. Então, tipo, se você casar com... Porque as pessoas que estão em cima, elas não fazem ideia que esse experimento existiu. Sim. Sim. Só as pessoas que estão lá embaixo. Então, se você casar com uma pessoa de outra nacionalidade, não vai brotar um clone porque o experimento é feito só com americanos, entendeu? Sim. Pelo menos isso que eu interpretei. Obviamente não fica claro, porque nada fica claro nesse filme. Porque eles mostram bem pouco, né? Eles é tudo com base em interpretação, exato. No parque e tal, assim. Sim. Eu nem acho que eles têm, sabe, a obrigação de mostrar tudo direitinho e tal. Mas é o que... Eu acho que é o oposto do que eu falei em Bird Box, né? Que eu falo assim, não precisava saber do monstro nem das motivações, eu só precisava ver a jornada da Sandrinha e das crianças. Eu acho que nesse filme, eles foram um pouquinho na explicação que ou era melhor deixar sem... Ou eles tinham que se aprofundar um pouquinho mais, entendeu? Uhum. Eu acho que o que eles mostram acabou me deixando com um gosto mais de questionar do que de aceitar. Esse filme pra mim, ele é dividido em três partes, assim. Ele tem uma parte cômica muito boa. Uhum. A parte de suspense / terror dele pra mim é muito boa, real. Tipo, eu fiquei tenso real vendo o filme. Toda a parte de mistério, de perseguição... O conflito, principalmente, entre os dois grupos, né? O grupo Red, que morava no subsolo, e o grupo de cima, eu achei muito bom, de verdade. Aquela sequência, pra mim, final, das duas Adelaide, que resulta naquela cena que, pra mim, é a cena foda, da Lupita dançando com a Lupita, ao som daquela música... Cara, primeiro, a trilha sonora desse filme é impecável, assim. Eu acho a original score, né? Acho que não é... trilha sonora, é tipo score mesmo, aquela trilha sem... Instrumento. Só dos sonzinhos, tan, tan, tan, tan. Pra mim isso cria uma tensão no filme que é impressionante, real. Tanto que eu tava ouvindo hoje no YouTube e no aleatório a trilha desse filme e eu consigo lembrar, assim, dos momentos de tensão só pela música, e pra mim isso é uma parada muito bizarra e é muito foda o que esse cara conseguiu fazer. Aquela sequência da Lupita no subsolo dançando balé e aí a Red... meio que fugindo e a outra tentando bater nela e ela dando a tesourada e tal. Mano, aquilo pra mim não parece que é a mesma atriz fazendo aquilo. É impressionante o que a Lupita e a direção conseguiu fazer. Então pra mim são coisas que não vai, ninguém vai tirar do filme pra mim. Que é muito bem dirigido e muito bem feito. Agora a parte sci-fi, que pra mim, eu já tô interpretando, cara, depois de pensar tanto nesse filme, que essa parte desse experimento é sci-fi. Porque não faz muito sentido na minha cabeça. Por tudo que você falou em relação... aos clones, então quer dizer que todo mundo que tava ali replicando, se eu tiver uma pessoa de outra nacionalidade, será que vai surgir alguém? Como é que funciona? Porque ele não deixou claro, então eu tô meio que partindo do princípio que isso daí é uma coisa meio que não foi explicada, então é uma coisa que eu não vou conseguir uma resposta real sobre isso. Sim. Só teorias que a gente vai ter. Eu acho que é uma coisa que não é o foco do filme. Sim. Não é, mas a gente ficou curioso pra saber, né? Não, mas assim, tipo, por exemplo, o Léo falou da questão da última cena, né? Da revelação lá da última cena. Que, tipo assim, a meu ver, a última cena, ela é meio que... É uma cena pós-crédito de um filme qualquer. É tipo, é um plus a mais na história. Que, tipo, se você não tivesse aquela cena, você teria um filme ainda muito bom, com muita coisa pra se pensar. E aí você ter aquela cena, é só uma outra interpretação que você pode tirar do filme. É uma a mais, sabe? Então, assim, Eu acho que algumas coisas, lógico, tudo bem, essa questão de ser questionador, da questão de algumas coisas realmente ficarem abertas no filme e tal. É porque eu acho que, assim, pra esse filme, algumas coisas que ficaram abertas é porque realmente não era um foco. Você pode ter curiosidade, ler pra ver se você consegue ver alguma interpretação daquilo, porque ficou em aberto, ou se ficou em aberto porque realmente era um erro e tal, não sei o quê. Mas, assim, não eram... eu acho que não era o foco do diretor fazer um filme totalmente fechado. Uhum. Entendeu? Eu acho que não foi. Eu teria que encarar essa parte do experimento do sci-fi, como o Darlan disse, como se fosse algo mágico, místico. Porque, assim, a gente tem pessoas que estão ali imitando porcamente os movimentos do povo de cima, e aí magicamente não estão mais, a partir do momento em que a Lupita, né, se mostra grande líder ali e liberta eles para fazer o plano. A gente tem pessoas que surgem com roupas vermelhas, que surgem com tesouras. Então, assim, pra mim tem que ser realmente uma coisa de destino, de entidade e tal. Mas beleza, já que não foi o foco do Jordan, ele só... né, foi o MacGuffin dele pra fazer a historinha andar. Eu acho que, assim, o filme tem todas essas qualidades, né, que vocês estão falando. Realmente, acho... ele como suspense, como terror até, e como essa parte psicológica muito bom, mas eu acho, já comparando com o Corra aqui, que muita gente tem falado já que, né, esse é o segundo filme do Jordan, eu acho que Corra é mais bem sucedido, tanto na linearidade da historinha ali, uhum, né, tipo, você entende o que aconteceu, quanto na metáfora, porque, né, a metáfora desse filme, americanos se destroem sem se enxergar uns aos outros como iguais e tal, assim, eu entendo tudo, mas pra mim, né, meio que cansativo pensar num filme dessa forma. Tipo, Novo Mãe, né? Muita gente falou assim. Você tem que encarar o subtexto. Eu prefiro ele como suspense, como terror, que vocês falaram. Mas eu acho que esse filme, eu acho que ele tem menos subtexto do que Mãe, por exemplo. Porque Mãe é tudo muito assim, o corte na barriga era depressão. O não sei o que lá era o Cristo saindo da barriga. Era uma parada muito surreal. Esse, ele... é um pouco mais sutil do que Mãe em alguns pontos, mas ele consegue ir muito direto na ferida, porque o tipo de, entre aspas, terror que ele faz é aquele terror social, né? Que é o mesmo tipo de terror que ele faz no Mãe. Ele pega uma situação com uma situação muito bizarra, tipo, no Mãe é bagulho de hipnose, racismo, etc. No Corra, jovem. No Corra é o negócio de hipnose, racismo, essa questão toda da mulher lá brincando com a mente do cara pra poder distrair, e que eles roubam pegam a alma do branco e botam no negro. Tem toda uma questão racial aí no meio. E nesse é mesmo... muito mais na cara, na minha visão. Tipo, eles pegam e falam assim, olha só, a gente tem dois grupos de pessoas, os dois são americanos, tá? Sendo que, enquanto um tem muita coisa, o outro tem menos coisa, um não enxerga o outro, e o que tá em cima não tem ideia do privilégio que ele tem só de ser quem ele é. E aí esse grupo de baixo, ele meio que se revoltou contra isso e fez tipo um uprising pra poder tomar o... pelo menos essa é a minha interpretação, tá, gente? Se eu estiver viajando, perdão, porque esse filme é uma viagem, então foda-se. Então eles fizeram um uprising pra poder tentar conseguir o lugar deles ao sol, entendeu? E aí essa é uma interpretação. Por outro lado, isso também pode ser interpretado como a galera que tá embaixo, eles podem ser pessoas que são americanos, de outra nacionalidade, que, tipo, vivem numa situação extrema, que, tipo, questão de deportação. Você pode pegar a galera, tipo, latina, mexicana. Aí teve gente que interpretou que a galera que tá dando a mão junto lá, do... Sim. Qual o nome daquele grupo lá que eles estavam, que a Adelaide imitou pra poder fazer a corrente humana? É o Hands for Humanity. Hands for America. Isso aí. Muita gente interpretou que aquilo ali era como se fosse... eles estão fazendo, tipo, um muro em torno da costa... No final, quando sobe a câmera, você vê que eles estão fazendo tipo um muro humano em torno da costa americana. É falar, isso daí pode ser uma crítica ao muro do Trump. Aí tem gente que falou, o fato da Lupita clone, que a gente achava que era real, querer ir pro médico pra fugir, pode ser tipo... Então assim, ele foi colocando vários elementos do filme que gerou muita discussão. Uhum. De interpretação de vários grupos. Pra mim, isso já é uma coisa bacana, porque gera um interesse maior sobre o filme e gera um interesse maior sobre as questões que o filme tá querendo levantar. Mas, por outro lado, eu concordo com o Léo que teve alguns pontos no filme, principalmente essa questão, tá bom, a gente tem que assumir que eles vão ter roupa de couro vermelha, luvinha, tesourinha e todo mundo com o mesmo uniforme. Tá, onde é que eles conseguiram essa roupa? Sabe, eu não consigo não pensar nisso. Tipo, beleza, eles estavam lá embaixo comendo coelho cru, com coisa que eles não tinham como viver. De onde é que surgiu a roupa pra eles poderem... A tesoura de ouro, sei lá, de aço inoxidado, que eles usam pra matar as pessoas. Eles a fada madrinha deles. Que apareceu, né? Não, e outra, então, né, Darlan? Eles batem muito que assim, são seres humanos também, e são seres mas humanos eles são que viveram... Né? Exato, mas eles têm poderes, eles pulam, saltam e não sei o quê, e levam facada e não morrem. Eu não sei se... Eu não sei depende se devido ao experimento que foi feito. É, devido ao experimento que eles sofreram, que eles podem ter sofrido algum tipo de mutação, alguma alteração. Assim, mas eles soltam raios e tal. É porque, tipo, sei lá, um corre mais, o outro pula mais, isso aí. O outro tem mais força, o outro. Força, qualquer experimento. Assim, né? Qualquer experimento, não, mas um experimento genético com alteração em algum dos genes relacionados à força física já daria esse resultado, no teu. Assim, né? Pro filme, isso já daria um resultado, né? Mas assim, essa questão, eu acho que o que o Darlan falou da questão das interpretações que o filme tem, eu acho que contribui mais pra dizer, porque assim, eu li um texto que o cara dizia assim, justamente que, tipo, o Jordan Peele deixou pra fazer esse filme como sendo o segundo filme, porque a gente já tava acostumado mais ou menos com a ideia do que ele queria passar através do Corra, né? Porque pra mim, pelo menos, o Corra tem uma mensagem muito mais direta. Eu acho que, assim, ele é o Corra é um suspense e tal, tem todo esse negócio, mas a mensagem que ele quer passar com relação aos negros e tudo mais, é uma mensagem mais clara. Aqui no Nós, eu acho que tem muito mais camadas. Como tem mais subtexto, né? Tem muito mais subtexto, né? Como o próprio Darlan já citou vários aí. Então, assim, eu acho que se ele tivesse feito esse como sendo o primeiro filme dele, seria muito complicado dele ser sucesso ou dele ter uma ampla discussão, porque, assim, muito do buzz do filme tem a ver com ele ter feito o Corra, que foi muito bem falado, né? No primeiro filme. E, assim, realmente, o filme tem muita interpretação. Eu já li vários textos, cada texto fala uma coisa completamente diferente ou se complementa em algumas partes, mas se distanciou em outras e tal. E assim, tanto é que quando eu saí do filme, o Luciano me perguntou o que é que tu achou. A primeira coisa que eu falei pra ele, no mínimo, esse filme é um suspense muito bom. Sim. Se você isolar todas as teorias, fala assim, exatamente. Gente, eu não entendi porra nenhuma. Exato. Mas eu fiquei tenso, eu fiquei nervoso. Eu consegui gostar dos personagens, a história pra mim foi satisfatória. Tem umas paradinhas ali que pra mim não faz sentido, como não faz em vários tipos de filmes de suspense e terror. Mas pra mim, se eu fosse lá só pra assistir um filme e falar assim, pô, quero ver sangue, quero ficar tomar susto, quero ficar bolado, pra mim, atingiu o objetivo. Então, como a gente é pensante, a gente fica pensando nas teorias, né? E aí a gente fica... Ao contrário de vocês, né, o Darlan e o Leo que falaram assim, eu não me paro tanto pensando nesses detalhes. Logicamente, na hora lá, quando acontece e eu vejo aquilo, eu fico, entre aspas, conveniências de roteiro, né, e tal. Mas assim, não é uma coisa que me prende. Sei lá, eu acho que existem filmes que a partir de um certo momento você já entrou no filme num ponto que não cabe mais, pra mim, pelo menos, né? Não cabe mais esse tipo de pensamento, sabe? Então, sei lá, eu já aceitei que tá acontecendo, que eu tenho uma família igual a outra, eu já aceitei que a menina entrou num parque assim, por um caminho totalmente avulso na história, sabe? Algumas coisas que aconteceram de formas convenientes, entre aspas, pra criar esse roteiro, já me fazem chegar no final, eu não questionar de onde é que eles tiraram a tesoura, de onde é que eles tiraram o macacão, sabe? Pra mim, pelo menos, isso já é uma coisa que não me pega, porque assim, eu já tô nesse filme, principalmente, eu já tô tão angustiado com o suspense do filme e também já tô tão mergulhado na mensagem que eu já tô entendendo que ele tá querendo passar, que isso pra mim eu não me paro mais pensando nisso, sabe? Isso tudo também eu só pensei depois, lá na hora do filme, eu tava assim, mata essa vagabunda, Lupita. Enfia tesoura no cu dela! Assim. Amo. Maravilhoso. É isso, gente. Assistam hoje. Filme maravilhoso. Tirem suas próprias conclusões e venham comentar aqui pra gente nos comentários. O que vocês acharam? Só acho, gente, que se esse filme não foi indicado a melhor original score, eu vou ficar puto. Vou mandar o WhatsApp. Vale, ele tem que ficar no imaginário das pessoas até lá, né? Igual o Corra ficou. Assim, eu não espero o melhor filme, não espero nada, real. Eu só espero o melhor original score. E talvez melhor atriz pra Lupita, pelo amor de Deus, que essa mulher muito merece muito. Pode não ganhar, mas que merece a indicação, merece. E talvez um melhor diretor, melhor roteiro original, alguma coisa assim. Mas assim, pra mim, original score tem que estar indicado, porque 50% desse filme é a trilha. Se não tivesse essa trilha, esse filme não seria tão creepy quanto ele é. Porque a trilha, ela consegue transformar, assim, eles pegam a mesma música e conseguem fazer uma cena engraçada, uma cena tensa e uma cena desesperadora, com a mesma música. Inclusive, só muda o arranjo. Então, assim, é bizarro. Darlan pediu a música lá do filme e eu já me tremi todo. É bizarro, cara. E assim, e na versão dessa música, quando tá as duas Lupita dançando, tomando tesourada, não sei o que, porra, ferrada no peito, tem essas porra, que é a versão tipo de ópera, assim, de só no violinozinho. A música é só isso, e aí eles vão mudando o tom da música, e aí tem horas que fica mais alto, mais baixo, mais lento. Que assim, e o nome dessa versão, eu tava vendo hoje no YouTube, é Pass at Dusk, que é tipo assim, dança em dupla, em francês, é uma coisa assim. Que é mesmo pra representar as duas dançando um balé mesmo. Tipo, a forma como foi filmado isso, pra mim, porra, é masterpiece, bem lógica. Foda pra caralho. Foda. Pra mim, se botasse só a direção dessa cena, pra mim já merecia a indicação Oscar. Pra mim, se fosse só Zora matando zumbi. Porra, só Zora. Só... Não, eu amo muito a cena deles contando as mortes, que eles falam assim: ah, mas eu matei três já, deixa eu dirigir. Ah, mas eu matei um. Ah, mas eu matei dois. Ah, mas eu matei isso, tá lá. Muito bom. Viado, é as freadas que Zora dá no carro pra derrubar a falsa. Viado, Zora possuída. Na possuidíssima. Amo muito. Tudo bem. Eu não vou terminar sem falar de Betinha Mosca. Pra mim, a cena do espelho é maravilhosa. Cristal. Ela fica se admirando e aí se cortando com a tesoura. Eu falei, Que fiquei surpreendido com Betinha Mosca. Porque... Falei, gente, que bizarro. Essa mulher é muito boa, né? Eu fiquei de cara com ela porque. Ela de Handmaids e assim. De Handmaids, ela é boa, mas assim, ela às vezes, até mesmo por conta de roteiro, direção e tal, ela acaba ficando meio no mesmo tom. Aqui ela deu uma surtada quando ela é a Betinha Red, que socorro. Porque ela ri, aí ela chora, aí ela ri de novo, aí ela pega a tesoura, porque a Betinha de cima fez cirurgia pra bichectomia, né? Fez cirurgia pra corrigir. Aí ela, tá com uma cicatriz de um lado, aí ela faz a cicatriz do outro, cortando a cara assim, aí rindo. Porque pra ela aquilo ali é tipo padrão de beleza, né? Tipo... sofrer, ficar com cicatriz na cara. E aí ela vai, pega a maquiagem, aí passa, aí encontra a Lupita. Aí naquela cena ali que ela não, ela vai matar a Lupita, ela fica tipo tremendo assim, tipo vagabunda, porque ali ela já, ela reconhece, né, ela sabe que aquela Lupita dali não é a Lupita, de cima. Ela fica de baixo, e um Red não mata o outro Red, pelo menos eu interpretei dessa forma. Então ela não conseguiu matar a Lupita ali, porque Lupita não era a Lupita do bem, era a Lupita de baixo já, entendeu? E aí tanto que quando ela tenta matar a Lupita, não vai, aí volta, aí Zora vem, ela tenta matar a Zora, aí vem o molequinho com o negócio, dá na cabeça dela, assim, essa cena toda muito boa. E as filhas lá, ginasta, rodando pela casa, fazendo polichinelo. Maravilhoso, pensando que só a Nova Daiane dos Santos. Fazendo polichinelo pela casa, tomando porrada, Zora rainha muito, matando no porrete. Amei muito. E tudo isso é o som de Funk the Police, né? Funk the Police. Que é a cena maravilhosa, né? Betinha lá, levando várias tesouradas. Aí, por favor, liga pra polícia. Aí, o Google lá... Quê? Tocar the Police? Funk the Police? Maravilhoso. Então, é aí. Us, né? Não sei se quando você ouvir isso, ainda vai estar em muitas salas, né? Porque vai chegar Shazam e os cinemas, então a gente não sabe se vai estar em muitas salas, mas... Em breve vai estar no torrent mais perto da sua casa. Sempre tem essa opção. Ah, e eu gostaria só de dizer que aqui na Polônia não estreou ainda, né? Estreia sexta-feira. Us. E o nome do filme aqui é maravilhoso. Chama Mommy. Mommy? Mommy. É o novo mãe. Mami. Achei que era Noeli. Adoro. Amor. Que lindo. Queria. Maravilhoso. Então tá aí, né? Então vamos tocar aí. Tocar o quê, gente? Tô louco. Tô louco. Zanon, você tá aí, meu filho? Tô aqui, né? Que música a gente vai tocar, então, passar pro último bloco desse podcast? Bom, vou falar agora também, não descer meu K-pop, é o grupo novo, Everglow, com a música... Era Us. Não, Everglow, com a música Bumbum Chocolate. Quê? Oi? Bumbum de chocolate? Bumbum chocolate. Gente, K-pop brasileiro. A nova Glória Groove, que era bumbum de ouro, agora bumbum de chocolate. Naldo, Naldo virou drag agora. Era amor de chocolate, bumbum de chocolate. É, vodka, água de coco. Pra mim, tanto faz. Adoro. Então vamos tocar então, né? Bumbum de chocolate, a gente já volta. To the sky. De volta com o último bloco do Logarcast. Está gigante. 17 horas de podcast. Entre mortos e feridos. Taylor não sobreviveu, né? Taylor foi substituído. Levou a tesourada. Exatamente. Sim. A mãe agora... dele veio buscar ele, teve que voltar pra cadeirinha. Estamos aqui agora com o Red Taylor que não fala, bom. Porque... A gente aqui tá só Gypsy sem date aqui, mas... Socorro. Mas vamos falar então agora de uma série maravilhosa que estava todo mundo aguardando e até saiu agora que em julho estreia na Globo, na Globoplay, né? Esse grande veículo de... Esse novo serviço de streaming. Tá muito forte aí, todos têm. E ninguém tá acreditando, né? Que tá saindo as coisas lá, né? Uma coisa assim, surpreendente, não acredito. Chocado. Uhum. Que é Pretty Little Liars 2, As Perfeitinha, estreou aí com um episódio maravilhoso. Uma das piores coisas que eu já tive desprazer de ver na minha vida. Porque PLL era ruim, mas essa série consegue ser pior num nível. É. Mas PLL enganava a gente que poderia ser legalzinho. Mas vocês me juram que o nome é Pretty Little Liars 2, As Perfeitinhas? Não. Não tenho dois. É só Pretty Little Liars. As Perfectionists. Que susto. Mas ainda assim é ruim, né, Ney? Pretty Little Liars, The Perfectionist. É ruim, né? É ruim de qualquer forma. Ai, ai. Não, e o plot é maravilhoso. O que que acontece? Temos Allison, né, que era a morta de PLL original, né, a anja original. Não pode esquecer que é a melhor atriz da... Ah, é, que evoluíram muito na atuação, né? É, a mulher de Emily, né? Terminou aí com 3 crianças com Emily. Mentira, só 2. Aliás, estamos aguardando aí Shaymit na segunda temporada, né? Porque, afinal, elas não terminaram o casamento. Só deram um tempo. Tô aguardando. A mulher trocou de cidade, mas elas só deram um tempo. Tô aguardando as gêmeas crescidas fazer o Legacy PLL aí. E aí, né, essa grande professora, a Allison, foi contratada pra trabalhar numa universidade muito maravilhosa, toda tecnológica, tem várias câmeras se cercando as pessoas. E aí a gente descobre que quem recrutou a Allison foi Mona. Bom, aquela que pensava, né, que podia estar em vários lugares porque ela acreditava, né? Sim, ela na verdade podia, né, porque ela acreditava. Porque ela acreditava que podia, exatamente. Agora é importante, sabe, você falar pro Darlan... Que Mona terminou Pirulito Lies em Paris. Com a casa de boneca. com a casa de boneco onde ela guardava a Alex Drake, Honey, Black Hell. E a mãe ficava lá torturando elas, fazendo a Didi com as filhas dela. Jennifer Lawrence? Sim. E aí chega a Mona nesse episódio e fala assim... Ah, a razão que eu tinha pra ficar em Paris fugiu de mim, então eu tô aqui de boas. Viado, e a machadinha que ele tá na, ela tá na mão, porque aquilo não é uma faca, é uma motosserra. Quando a Alison entra na casa, de repente abre a porta, tá Mona com uma faca gigante e uma torta. Ah, pra cortar a torta, né? Tudo bom? Tudo bom? Olha, né? Daquele, né? Exatamente. Aí ela, não, que agora eu tô aqui, né? Vim recrutar as pessoas, tô trabalhando super legal, super maneiro. E aí o melhor é que Mona vai ficar falando sozinha em vários pedaços do episódio. É, chega então, no espelho e fala, e aí, o que, que eu faço? Essa aí. Mulher tá maluca. Olha. E aí é bom que a gente conhece os grandes protagonistas dessa nova série, né? Uhum. Que são os alunos, né? Que tem o menino gay, tem o menino fortinho que é bissexual, uhum. Tem Sofiazinha. Dua Lipa. Né? Sofiazinha, ah, filha. Filha a de, nossa filha. Filha de... Como é, quem que é a mãe dela? É a... A bruxa má da Branca de Neve. Que é a Sofia, gente? É a Sofia Carson. É a principal, Carson. Que namora com o cara escondido. É a Sofia Carson. Que não, é a rica que ficou pobre, mas ficou com a bolsa de dinheiro. Porque tem a Gótica, é a que é a Dua Lipa. Ah, é essa que é a filha de vocês. Essa aí. É. Isso. A Ava Javali, o nome dela, da personagem. Ava Javali. Isso. É, que era rica, Ava ficou Javali. Pobre e o pai dela deixou a bolsa de dinheiro. Tá. Que tá durando pra sempre a bolsa de dinheiro, pelo que eu percebi, né? E aí tem a Moreninha, que pega o moço que é um nerd disfarçado, né? Que ele é todo malhado, mas aí ele usa óculos, aí ele é nerd. Sim. E aí... Aquele nerd não se passa nerd nem aqui, nem na puta que pariu, né? E é maravilhoso, porque tem uns plot que não faz o menor sentido desse ô, menino. Ô, Sassi, mas você falou que ele é malhado, mas esse menino é esquisitíssimo. Mas ele não deixa de ser malhado por ser esquisitíssimo. Ele tem uns mamilão nojento. Porque o melhor que tem esse menino, o Jasper, que ele é tipo a Allison dessa nova série, né? Que ele chantageia todo mundo, ele tem coisa com todo mundo, ameaça todo mundo, quer comer o cu de todo mundo, literalmente, né? Porque ele pega o viado, pega as duas mulheres, pega o cachorro, pega a árvore, é uma loucura esse homem. Quê? O nome dele não é Nolan? Ah, sei lá. Nolan. Porque é assim, Darlan, a Allison, não sei se você chegou a assistir algo de PLL. Ela era a vagabundinha da escola, que tinha um caso com todo mundo, inclusive com a Emily, né, que era a única sapatão. E esse menino, ele é a versão masculina da Allison. Ele fica, chega pro viado, e o viado fala assim, ah, porque eu chamei meu namorado pra morar comigo e tal, a gente vai ter um relacionamento monogâmico. Ele fala assim, ah, então a hora da gente se pegar é agora, né, porque é, chupa meu pau. Eu estiver aqui. Aí o outro fala, quê? Aí ele é, vem cá, e joga o outro na parede, começa a se pegar loucamente. Aí daqui a pouco ele tá fazendo isso com todas as molezinhas também. Faz até com a mãe de Serena Vanderwoods, né, a grande... Por acaso é a mãe dele, né? Sim. Mas, gente, mas a mãe de Serena tava em Gossip, só foi pra Dynasty, aí agora pois tá é. Aí. E agora tá aqui. Não, e o melhor de tudo, Alan, é porque o motivo que a Alison foi contratada pra trabalhar na faculdade. Porque a mãe de Serena tinha uma filha que foi morta, supostamente. Mas que, na verdade, está escondida pelo próprio irmão. Viu? Exatamente. E aí, supostamente, essa mulher é igual a Alison, só que não tem nada a ver. Nossa. É tipo assim, ela só é branca. E loura. Ah, meu, tem uma cena maravilhosa que a Alison vai lá no notebook e fala, será que eu pareço com essa menina? Aí ela coloca no notebook, aí vem a câmera pra trás, o notebook tem uma parte preta, aí mostra a cara da Alison e da menina, tipo um do lado do outro. Aí depois ela fala, gente, a gente era igual. Só que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É maravilhoso. E aí tem uma cena incrível, que tá todas as pessoas que estão sendo prejudicadas por Nolan, né? Todas as pessoas que estão sendo prejudicadas por Nolan, aí eles se reúnem assim, falando, nossa, ia ser tão legal se esse filho da puta morresse, né? Se alguém degolasse ele, ou metesse uma serra elétrica no cu dele, ou se ele caísse e ficasse preso nos espetos da grade. E aí passa tipo, dois tá minutos. Aí passa dois minutos, esse homem está morto nos espetos. Gente. É tipo a Zoe em American Horror Story das bruxas. Uhum. E aí eu acho maravilhoso porque todo mundo fica chorando, né? Todo mundo fica, ah, meu Deus, sei que ele morreu. E não ai, não acredito, nem queria. Nem queria que ele morresse. E, né, e é maravilhoso porque tem o mistério, né? Que tem a nova A, que é toda encapuzada, que esse menino vê, no, ele tá no telhado do colégio. E aí ele vê, ele fica, não, mas já resolvi aqui, já dei, tudo certo, tamo junto. Minha irmã precisa da sua ajuda, mas vamos fazendo. E de repente ele aparece todo morto. E aí, gente, quem matou esse menino, não sei o que está acontecendo, porque antes Alison tinha tentado ajudar todo mundo, né, que ela é essa grande professora, essa grande educadora, essa grande mestre, que quer o bem-estar dos alunos, né, ela fica lá fazendo futriquinha com todos os alunos, né, como se ela tivesse 16 anos ainda, maravilhosa. E aí, depois, ela vê lá o menino morto e fala, gente, o que está acontecendo? E aí, pra mim, tem a melhor cena de todas, que Mona entra no banheiro da faculdade. E aí, tem uma mulher lá, sai daqui, sua piranha, deixa aqui. E aí, ela começa a falar com o espelho, e aí, de repente, a câmera vai entrando pra dentro do espelho, e aí você vê que a máquina está controlando tudo, é persona fim. Mas alguém lambe o espelho ou só entra? Não, é, uma, é tipo um agente falando, volte para o seu lugar seguro, não sei o que, tipo um agente da Patricia, falando com Mona pelo espelho, aí tem um monte de televisor, assim, espalhado. Sim. E que Mona tá lá só para ajudar os jovens daquela faculdade, pra não acontecer nada como aconteceu na, no a minha pergunta dele. Seria, né, assim, vocês vão ver mais disso? O Zanon viu o segundo, cagueta logo. Olha. Viado, já colocaram até uma intro PLL no coisa, agora. Foi por causa desse episódio que você botou lá, Pretty Little Lies é foda? Foi. É, 2011 aquela porra, eu falei, olha o auge que a gente chega 8 anos atrás. Mas agora tem uma intro que é os três andando, né, porque é o bonde, né, novo bonde PLL, e aí em vez de passar o caixão que passava quase, só mostra um, tipo um altarzinho com a foto do morto, e aí elas andando e aquele, aquela introdução com aquela música esquisita que ficou agora. Ah, eles fizeram a versão Us, né, da música, né. É. É o quê? A versão Us, agora distorcida uma... agora. É, tá. Ficou horrível aquela música. Mas a série tá boa, né, Zanon? Tá, agora tem uma detetive maravilhosa. Acho que ela aparece no primeiro episódio. Ah. A detetive que foi contratada pra segurança. E agora ela está investigando o que aconteceu. E aí, se, né, não for, se não Sofia for Zoe, tá... ela não tem credibilidade. Aí Sofia tá lá, tá no plot agora de bebida. Que ela só bebe. Tá lá, tipo o pai de Randall. É que essa série vai, se pretende a ter temas muito polêmicos, né? É, a bebida, né? Tipo, ela não sabe nem fingir que ela tá bêbada. Aí ela fica meio jogada, assim, ó. Ele fica com aquela cara meio de sono. Muito maravilhoso. Mas aí tem a cena maravilhosa, icônica, que é a volta de Alison, né? Pro mundo, né? E aí tá os três aqui na sala. Aí chega a detetive e fala assim, eu quero falar com os três ali, não sei o quê. Aí ela chama os três de canto e fala assim, ó, o que vocês estavam fazendo no dia tal, tal, tal? Aí os três se olham um pelo pro outro, assim. Aí Alison, que já tava muito ligeira nos três, né? Aí ela aparece, ai, meninos, vocês estavam lá estudando na, nossa, na minha casa aquele dia? Então, eu queria agradecer que vocês estavam lá e tal. Aí a detetive, ah, eu não sabia que ele estava com você e tal. Beleza, aí ela vai embora, aí a Alison vira e fala. É porque não é suspeita, a professora nova tá com os alunos dentro de casa, né? É. Aí ela fala, é, pode vir, vadia, né? Igual ela falava no na original. A gente não falou da cena maravilhosa que a Alison começa a rasgar o papel de parede da casa inteiro. E aí tá assim, estou te observando, sua trouxa. Ai, mãe de Serena Vanderwoodson aparece na casa de Alison nesse segundo episódio. Alison entra. Aí tudo escuro, apagado, e aí ela escuta o barulho, ela acende, tá lá a mãe de Serena enchendo o cu de cachaça. E aí ela olha pra parede e fala, ai, quando a gente reformar a casa, a gente podia ter pintado, a gente esqueceu que minha filha era um pouco perturbada, escrevi essas coisas. Adoro, minha filha era um pouco perturbada, olha, se passando, gente. Mas, Zanon vai assistir todos os episódios de The Perfectionist e depois volta pra contar pra gente o que aconteceu. Garoto. Se descobrimos que Mona matou o morto. Assisti até Ravenswood, né, que era a série sobrenatural de Almeida do Caleb. Viado, eu fiquei muito impactado por falar nisso, que Caleb tá fazendo a Rosewood New Mexico, né? E agora, viado, ele tá em Charmed também. Eu fiquei como? Caleb dono da CW, né? Gente, falando de Santa Cidade. Aí, ah, teve. Ah, esqueci de falar. Teve no final do episódio. Mona conversou com Hannah. E parece que vai ter Arya no próximo conversando. Que Arya parece que tá grávida ou teve um filho, que? Uma coisa assim. Mas aparece Hannah ou foi só. Não, mensagem? Só no telefone. Ah, tá. Só no telefone e falou. Ai, e nessa ligação do telefone. Ela confirmou que o Spob aconteceu. Oh, agora, que bom. Maior. Marlene fez isso só pra não levar o foguete, né, gente? Graças a Deus, né, Marlene? Melhor pessoa apenas, né, Brasil? Mas vamos falar então agora de série nacional, né, que estreou na Netflix nas últimas semanas, que foi Coisa Mais Linda, né, ou Coisinha Tão Bonitinha do Pai, essa grande série nacional que é involucrada, né, no Rio de Janeiro de 1959, o berço da Bossa Nova, e conhecemos quatro mulheres maravilhosas, né, Malu, Adélia, Mel Lisboa e Fernanda Vasconcelos, a grande cantora. Adoro o nome da personagem. Lígia. Lígia, Tereza, Adélia e Malu, né? Tem uma chamada Tereza. Ah, é Tereza Mel Lisboa. Tereza Mel. Lisboa, essa grande série, que começa de que forma, né? Tem essa grande jovem sonhadora, Malu, que está vindo para o Rio de Janeiro encontrar seu esposo, que supostamente abriu um grande restaurante, eles vão ser felizes para sempre. E aí quando ela chega aqui, vê que o homem mora num lugar horrível, não tem mais dinheiro, o homem roubou o dinheiro dela, não reformou o restaurante, não tem restaurante nenhum. E aí ela tem que voltar para casa, né? Tem que viver essa vida, mas ela decide que ela quer muito mais do que só isso. Ela não quer ficar vivendo às custas do pai. Ela tem um sonho. Ela quer abrir um bar de música. E é isso que ela vai correr atrás de abrir. Um nightclub, né? A própria senhora Maisel. E a partir daí a gente começa a ver as peripécias de Malu no Rio de Janeiro, né? Que é assim, olha... Pra mim, Leonardo já falou que ama Maria Casvadal e eu acho ela a pior do elenco de longe, assim. Tô contigo. Acho ela a pior do elenco, eu acho ela muito ruim. A cena, nossa, que ela tá, gente, botando. Que ela tá botando fogo nas roupas do marido. Nossa. Eu, cara, acho ela super ok. Eu acho super pior, okay. Eu acho pior a cena quando ela tá. Ela vai fazer o primeiro. O monólogo dela lá pro. Que ela vira a senhora Maisel. O Chico, o Chico falta, não chega ainda, aí ela começa a fazer lá, né? Falar no microfone. E depois ela faz de novo, já no ano novo, se eu não me engano. Cara, tá muito ruinzinha aquela cena ali, cara. Não, mas assim, isso eu acho que é questão de roteiro, porque realmente o texto que dão pra ela não é engraçado. Não, mas eu não falo do texto, não. E a direção que é zoada também, né? Eu falo dela própria mesmo, porque parece que ela não consegue botar emoção na voz, entonação, e ela não, aí ela tem que fazer uns trejeitos com o corpo, e ela não consegue se sincronizar. Eu achei ela bem, bem fraquinha. Ah, gente, desculpa, a gente viu 3% aí esse tempo todo sem reclamar e... Sim. Ah, 3% só tinha Ezequiel, que era ruim. Mas eu falei pro Eduardo. Todo mundo é ruim 3%. Não, cara. Mas eu falei isso pro Eduardo. Respeita o elenco. Eu ainda acho o elenco todo de 3%, tirando Ezequiel, melhor que essa menina, gente. Ah, gente, vocês estão loucos. Vocês estão bem loucos. Assim, eu gosto muito de 3%, mas essa série é bem melhor que 3%. O que me impressiona não, é que. Não, série não. Que o pessoal ficou rasgando o cu, assim, falando, meu Deus, melhor série nacional da Netflix, gente. Não, bem menos. Não, mas só tem 3%. Não, Samantha, jovem. Samantha. Mas Samantha é comédia, tô falando de drama. Ela é bem produzida, é bem fotografada, mas assim, falando de roteiro, não é nada mais do que uma minissérie da Globo. Sim, mas isso é ruim por quê? É super minissériezinha da Globo, né? Acho que a estética, assim, é de novelinha, não é estética de série. Eu acho que nisso peca um pouco também a questão, né? E o elenco, assim, essa Maria Casvedal é muito ruim. O menino que faz o Chico é muito ruim também. Ele é bem ruim. Os maridos lá, o Nelson e o... Fugiu o nome do outro que bate na menina. O elenco é bem fraco, assim. Pra mim, salva Fernanda Vasconcelos, a Mel Lisboa, que tá bem, né? E a... Sapata Ayala. Porra. Grande atriz Sapata Ayala. Foi isso que me fez querer continuar. Na real, assim, eu acho as quatro mulheres boas, não acho excepcionais. Acho que talvez a Mel Lisboa é a que mais se destaque. Fernandinha... Tava melhor em 3%, por incrível que pareça, porque eu falei pro Sassi, toda hora eu acho que ela vai apunhar a amiga pelas costas, porque ela tá sempre com cara de... Ela dá essa impressão o tempo Falciane. Todo mesmo. Pois é. Agora, assim, o que mais me incomodou na série foi Chico, que realmente é um homem lindo, mas sem alma total. Tipo, aquele homem chega no convencimento. Nossa, tem uma cena que Malu vai atrás dele, tipo, na aldeia de pescador, e ele fala assim: eu não tô escondendo nada, essa piranha, não sei o que, que não me convenceu. E outra coisa da série que me incomodou muito foi a questão que, tipo, as pessoas vão cantar, elas estão aqui, tô conversando com você num barzinho, vou cantar, e aí sai uma voz masterizada, autotunada, assim. Tipo, quê? Que é muito comum de trama brasileira. Então, assim, as cenas que Fernanda vai cantar e que Chico vai cantar são sempre essas vozes mega produzidas, assim, sendo que eles estão, tipo, normal, né? Uhum. Na capela. Então, eu achei estranho. Tu vê a assim, dublagem, né? A dublagem da música. É, porque, tipo assim, a gente sabe que a Fernanda canta okzinho ali, mas eles tentam fazer dela uma grande cantora. Eu acho que poderiam ter colocado outra atriz nesse caso, que, não sei, pelo menos eu não compro aquela coisa. E o Chico, como é pra ser o Chico Buarque, né, gente? Não precisava ter grande voz, grande coisa mesmo. Mas eles colocam ele com as musiquinhas tão fubá também, que e não dava pra acreditar que aquele homem era um grande sucesso mesmo, ele sendo bonito. Grande hit, né? Não, é assim, eu não gostei, não é que eu não gostei, calma aí, deixa eu melhorar. Eu achei também o desempenho da atriz principal, assim como o Eduardo já falou, achei bem fraco. Mas a série, cara, eu tinha nem queria ver, porque década de 50, 60, não me pega muito. Rio de Janeiro, não gosto muito desse. Mas aí eu vi o primeiro e não me pegou, falei, ah, não gostei muito não e tal, mas vou ver o segundo. O primeiro é fraquinho, é longo. É, né? Eu falei, aí quando o Liginha levou o tapa na cara, tu acordou, né? Porra, não, então, aí eu falei, vou ver o segundo, né, pra decidir se eu fico ou não. O segundo já me pegou, assim, já foi bem melhor do que o primeiro, aí depois eu até brinquei com o Eduardo, falei, jovem, tá, ela tá no elenco, não tem como eu não ver mais isso. mas aí, realmente, a cena que o Eduardo mencionou, do tapa, eu lembro que eu tava vendo no trabalho, era um momento que eu não tava sem, não tinha o que fazer, eu falei, ah, vou aproveitar que eu baixei e vou ver. Cara, eu dei um pulo da cadeira, porque foi tão real aquele tapa, eu achei, Leandro, eu falei, caraca, tipo, foi impactante aquela cena. E aí eu, sei lá, eu me pegou, sabe? Eu achei tão real essa cena que eu falei, pô, vou seguir pra ver até onde essas mulheres vão. Sobre essa coisa que Léo falou da Fernanda parecer o tempo todo que vai dar uma facada. Já no primeiro episódio, quando a menina chega no clube, reencontra com ela, né? E ela, a Malu chega no clube e reencontra com ela. E ela fala assim, que ela fala do marido, que o marido fugiu e tal. E a Fernanda faz aquela cara, a Lígia, né? Aí eu falei assim, cara, só falta agora essa mulher ser a amante do marido dela. Eu já fiquei com essa impressão. Porque é o tempo todo você fica assim, com as coisas que ela fala, você acha que ela vai sempre dar uma passada de perna na Malu, e não acontece, você vê que não é nada disso. Mas no final das contas, a série não é ruim, eu achei legal, gostei. Porra, cara, a produção é muito, muito bem cuidada, sabe? É bonito você ver assim, mas em algumas... É a coisa mais linda, né? É a coisa mais linda. Eu acho que o melhor da série é realmente a temática, essa questão de, tipo, falar que a mulher pode fazer o que ela quiser, sim, sabe? Uhum. Ela pode chegar aonde ela quiser, ela não precisa de um homem, até porque todos os homens da série são homens babacas. E já naquela época, né? São machos lixos, sabe? Desde o editor lá da revista até o marido, que supostamente é o mais amoroso, sabe? De todos. É, eu acho que a série tem uma dificuldade, assim, porque ela tem temáticos e plots muito bons, mas eu acho que às vezes eles simplificam demais tudo. Então, por exemplo, o arco da Adélia, né? Parte de Jesus, maravilhosa. Ela tá ali com Ícaro Silva, capitão, né? Que é o suposto pai da filha dela. Que finge fazer voz de homem o tempo todo pra parecer mais maduro. E aí a irmã vai e entrega que a menina Conceição não é filha dele, e eles entram numa crise, tipo, de duas cenas, que daqui a pouco tá resolvida, e o homem tá, ai, me ajuda a ler aqui o negócio, e aí o homem tá super carinhoso com ela de novo. Aí surge esse twist do marido de Mel Lisboa ser o pai de Conceição, né, que era amante dela e tal. Quando você vê, o homem já tá agarrando a Adélia loucamente e tal, no apartamento. E aí no episódio seguinte, a Adélia já tá pro capitão assim, casa comigo, seu homem da minha vida. Assim, não tem muita conexão entre as coisas que acontecem, sabe? Uhum. Tipo, não tem momentos de virada reais ali, até porque 7 episódios eles tentam fazer tudo isso. Me parece meio, a gente só quer chegar nesse ponto aqui, aí a gente choca com essas cenas no meio. Tanto que assim, a Adélia faz isso com o marido da outra, e depois ela fala assim, você tem que contar pra sua mulher que você tem essa filha, porque a verdade é tudo e não sei o que. O gato tava pegando o homem agorinha e tá falando isso. Aí daqui a pouco a Mel Lisboa também pega a Taylor ela de jeito lá no jornal e fala assim: ai, porque você tem que ser sincero comigo, né? Não sei o que, sem sinceridade nosso casamento não sobrevive. Eu, gente, essas pessoas estão, né, vendo o que elas estão fazendo, é só, tipo, ter sido automático. Ela começou a jogar tudo pra cima do cara por conta da filha que ele. E o cara fala assim: eu não sabia que eu tinha essa filha. O que aconteceu comigo e com a Adélia, você nem existia na minha vida. Então não é uma mentira. Sim, pô, aí ela eu fala vou ter assim, que... porra, não acredito, sendo que ela, tipo, peguei uma mulher ontem. Sim, é assim, eu sou obrigado a contar de tudo que eu passei antes de conhecer pra você? Não, porque, pô, você não existia pra mim ainda. Aí ela vai, ela joga isso, né, não, porque você mentiu pra mim e tal, e sendo que, tipo... E o cara descobre da maneira mais banal possível que ela pegou a Tayla, sabe, assim. É tipo resolução rápida, né, que eles querem dar. A mesma coisa o arco da Teresa no jornal. Que eu acho super legal a princípio, né? Ela vai lá, insiste pra contratar a Taylor Yala e tal. Até tem um diálogo muito legal dela com o chefe dela, que ele fala assim, né? É questão de contratar outro homem é biológica, porque o homem é muito mais focado, muito melhor em seguir regras. E aí ela fala pra ele assim, mas vocês que inventaram as regras, né? Eu achei super bom esse diálogo. Só que a partir daí também, tipo assim... A outra faz uma reportagem que vai, tipo, angaria cartas, mas o editor não gosta e esculacha ela. Aí no episódio seguinte a Teresa tira a tela ela do cargo dela e põe lá no Tudo Gostoso, né, pra poder separar. E aí no episódio seguinte ela já virou editora-chefe, porque ela fala assim, a partir do momento que eu comecei a publicar o que me desse na telha, a audiência cresceu. E aí no episódio seguinte ela quer ir pra Paris e vai largar o emprego que ela lutou tanto pra conseguir, sabe? Aí eu fiquei assim, gente. Não tem objetivo. E assim, por exemplo, esse plot dela ter virado editora-chefe, eles podiam ter explorado isso mais. Tudo bem, são 7 episódios? Sim. Mas eu acho que dava pra explorar ela mais, pra mostrar, sei lá, uma vitória dela em cima do ex-editor-chefe, por tudo que aquele cara de babaca é. Até mostrar o que a Tayla disse pra ela, né, que você virou um deles, porque ela começa a se comportar exatamente como o cara se comportava antes, mas isso. Nem isso tem um desfecho ou algo que eles exploram. Não tem, é rápido, eu não sei justamente se foi por conta da quantidade de episódios, porque geralmente a Netflix com comédia faz 6 agora, né, e geralmente o drama é 8 a 10 e essa foi 7, foi o número assim. É, porque assim, gente, eu preferia que explorassem um pouco mais disso do que tentassem fazer um final mega bombástico e todo mundo tá indo embora e aí o ex-marido de Lígia aparece pra atirar em todo mundo e, sabe, eu achei tão descabido tudo isso, tipo, vamos fazer um final novelão aqui. Não precisava. Eu acho que se terminasse ali, elas ali pulando a ondinha e a câmera sobe tudo, ok, fechou. Porque eu falei pro Sasser, fizeram um suspense com o marido da Malu voltando, Pedro, não sei o quê, mulher no carro com Pedro, pra, tipo, no fim elas nem estarem no clube, fazer esse cliffhanger do tiro, que era muito mais forte, tipo assim, deixava esse cara pra depois, então, já que nem escalaram o ator, né, Sasser, colocaram o Batman ali. Na sim, sombra. Colocaram o Batman. Escalaram o ator, botaram o Batman. É, então, porque, ó, se, por exemplo, acaba ali elas pulando a ondinha e sem o tiro, e se a série não for renovada, ok, fechou legal, fez sucesso, o bar fechou. Se for renovada, já deixaram o Cliff do marido dela, que voltou. Provavelmente o cara vai querer pegar tudo pra ele. Então, foi um quê a mais que não precisava esse time. É, foram vários, né? E Fernanda Vasconcelos, a nova Connie Britton, né? Porque não fica mais de uma temporada em série nenhuma. Ela morre. Tava lá super feliz com o George. É, ia pra Nova York. Ele quer que eu cante com ele. O George quer que todo mundo cante com ele, né, gente? Ele vê uma pessoa na rua e fala, vem pra Nova York comigo. Vem cantar comigo. É porque ele ia comer Liginha e Chico lá em Nova York. Sim. Tem uma cena que eles apresentam o arquiteto lá, né, no bar, quando vai conhecer. Niemeyer. Olha o Oscar. Ser um famoso arquiteto Oscar, ele dá o sobrenome aí. É, né, amo. E na revista eles estão falando lá sobre Brasília, que tá sendo construída, e as mulheres, não sei o quê, e aí eu apresento o arquiteto, mas não fala que é o Niemeyer. E o diálogo sobre Che Guevara ser muito sensual? Maravilhoso. Olha, maravilhoso. Mas tá bom, gente, não falou nada. Não, tô aqui, tô vendo vocês. Ah, tá, pensei que tinha dormido de novo. Mas assim, eu não acho a série ruim. Ela tem muitos probleminhas técnicos, como a gente falou aqui agora. Leozes exemplificou bem aí. Mas não, uma série ruim, se for renovada, legal, vou assistir novamente. A produção é muito, muito bem feita. Isso é bom, você ver uma coisa assim, né? Bem feita, bem cuidada. Pô, então vale a pena você assistir uma produção assim, ainda que seja bem parecido com novela global e tal. Mas isso a gente, como, né, a gente vai relevando devagar. Mas eu acho que se voltar, eu continuo assistindo pra ver o assim, que vai dar. Eu tô falando tudo isso em relação a potenciais desperdiçados mesmo. Mas eu achei claro. O primeiro episódio fraquinho e do segundo pro sétimo eu vi assim, correndo, sabe? Porque eu realmente fiquei bem envolvido. Uhum. É, foi o que aconteceu comigo. Valorizar a produção nacional também, né? Sim, sempre, sempre. Acho que é importante, assim, apesar de tudo, valorizar a produção nacional. Então vamos aqui pra última série dessa noite. Ah, um beijo, gente. Adorei. Que é... A gente... Nossa, tem alguém respirando muito alto. É. Gente, eu tô sem respirar. Vai morrer, garoto. Deixa eu refazer. Vamos então para a última série dessa noite, então, que a gente começou a falar dela na edição passada e vamos terminar hoje, que é Cê Joga Charlie. A surpresa de Cris Elba, né? Acho que alguém dormiu no microfone, hein? Que é a surpresa de Cris Elba, né? Esse grande ator aí que surpreendeu a todos nós e produziu sua própria série de comédia, estrelou. E a gente assistiu todos os 8 episódios, sim, né? Maravilhosa. Eu já tava querendo assistir. Aí eu escutei o podcast passado, né? A parte que vocês falam. Eu falei, eu acho que vou assistir. Aí perguntei pro Eduardo, ele... Vê, cara, é legal, o Leozzi também falou, é boa, e eu segui, e, gente, adorei a menininha e ele juntos, assim, não esperava, ainda mais porque todo mundo sabe que Cris Elba só faz filme boladão de ação, né? É. E assim, não esperava essa uma produção de comédia dele, né, com uma menina, uma criança, e ser, pô, bem legal, e ainda tem a Piper Perabo no elenco, que também tá ótima na série, cara. Grande DJ Piper Perabo, né? É, grande DJ. Cara, eu acho que o grande lance dessa série é que ela é descompromisso do começo ao fim. Sim, sim. Tanto que, tipo, na finale você acha que, né, Charlie vai pegar a mãe de Gabs e vai ter uma drama. Confesso. Fiquei com medo também, cara. Né? E aí, tipo, não rola, a gente sabe que talvez role depois. É. Mas, tipo, rola um monte de barraco, tem uma cena maravilhosa, né? Quando o marido de Sarah tá querendo renovar os votos e ela tá negando. Essa aí começa a briga com a empresária, com o Gabs, com o amigo gay de Gabs, com todo mundo. E assim, a série termina. Todos os episódios terminam, tipo, sem grandes clímaxes, assim. Ela numa ceninha nada a ver, sobe os créditos. E eu achei que isso foi muito positivo, porque assim, a gente não precisa da série porrada e bomba. Tipo, é isso que eu falei de coisa mais linda, né? Não precisa ter tiro e não sei o que e tal. A gente já tá interessado na série, sabe? Não precisa desse grande gancho. Sim. E Leozzi, sabe o que eu percebi ontem, que eu finalizei ontem? Comecei, eu acho que na sexta... Não, comecei no sábado. Ou na sexta e terminei ontem. Eu fiquei assim, que eu assisti os episódios, daqui a pouco do nada subiu o crédito final. Eu falei, caraca, já acabou? Porque ela é tão descompromissada, ela é tão leve, que você não... Realmente, você não percebe. A gente geralmente costuma dizer assim, a gente é tão bom que a gente não percebe quando uma coisa que você gosta muito. Essa não é nem o caso de você amar, que série maravilhosa, mas não é, porque ela é tão descompromissada, tão leve, que você não percebe quando acaba. Quando, e acabou, sabe? Agora, assim, a menininha, cara, é muito engraçado, porque ela realmente não parece que tem a idade que ela diz ali no filme, no, na série, que ela diz que tem 11. E, tipo, as manipulações que ela faz... Oi? É Gypsy. Adoro. E as manipulações que ela faz com o pai e com a mãe o tempo todo, cara, é muito engraçado, porque ela já vai com as frases prontas e também quando ela vai acontecer, o que vai acontecer com ela, ó, agora vai acontecer isso, aí vão falar, eu vou abaixar a cabeça, vou fingir que tô arrependida, eles vão me dar um castigo e aí resolve. Cara, ela é muito esperta, assim, pra idade, sabe? E ela vai passando isso pro personagem do Cris Elba, pro Charlie, né? E vai... começa a virar ali uma amizade, sabe, fraternal, que é muito maneiro entre os dois. E ela chamando ele de vadio o tempo todo, cara, assim, ele, não, me chama disso. E ela chama, e no final ele já tá aceitando, e ele que chama ela. Eu achei muito legal, cara, a relação deles dois. E o elenco, assim, o elenco todo, eu não tenho problema com ninguém. A tia dele é muito engraçada, cara. Aquele maluco lá que brota do nada, o maconheiro. O maconheiro é muito chato. O maconheiro fala da puta que tá em tudo que é lugar. Não, e a briga deles na praia, jovem. Sim, sim, sim, cara. gente, a briga toda errada. Eles não conseguem nem brigar, jovem. Agora, sabe o que é bizarro? Essas crianças entram em todas as raves e todas as festas mais badaladas, assim, que as pessoas falam Ibiza, cara. E todas as festas daquela criança. E eles pegando o negócio de imprensa, o homem chamando o outro de homofóbico. Sim, gente, cara. Esse episódio é maravilhoso, esse da rave. É muito bom. Eu falo assim, meu amigo é gay, você é homofóbico, racista, e começa a chamar ele de tudo que é coisa, o cara fica, não, não sou não, aí dá. Aí no final, elas, quando ainda pegam uma credencial, homofóbico, e sai fora, cara. Cara, e vou falar um negócio assim, que coragem que essa série teve de militar com o menino, o amigo de Gabs, pegando o outro na rave, assim, tipo um menino mó novinho, cara. Não, essa série é corajosa em todos os sentidos, porque assim, eles não poupam as crianças da cena das drogas, assim. Não que eles toma negócio com vodka, né? Eles tomam espumante, as crianças, tá, mas beleza, álcool, ok. Mas eu tô falando na questão de drogas mais pesadas, porque mostra eles usando cocaína e tudo, as balinhas, e a criança sabe tudo, ela sabe tudo. Ela, ó, tem uma gaveta lá das coisas que eu não posso saber, mas que eu finjo que eu não sei. E eles estão nas festas de Ibiza, que são as festas que, tipo, acontece de tudo. Uma criança de 11 anos tá lá dentro, sabe, assim, entra. E eles não têm esse pé atrás, sabe, de, pode dar alguma merda. Não, simplesmente eles fazem os episódios, rola, e não tem nada, assim, de apelativo. Cadê a sociedade dos protetores, pai? Eu não vi nada de apelativo. Achei super tranquilo. A menina, ela lida muito bem com isso, sabe? Ela sabe que a mãe dela usa umas paradas ilícitas e tal, o Charlie, todo mundo. E, tipo, ela lida bem com isso. Eu amo aquela cena que os pais estão viajando e aí o Charlie vai fazer o show. E aí ela se veste de cachorro quente, se faz um moche na galera. E aí depois eles estão no carro, aí a DJ Piper Peralba liga pro Charlie e fala, não, onde tá Gabs? Aí ele, Gabs tá dormindo. E aí ela fica fingindo que tá roncando dentro do carro, maravilhosa. Não, e depois ela começa a digitar no celular tudo que é pra ele falar, que vai conhecer a mãe. Aí ela, essa cena dela roncando, eu morri. Parece minha filha mesmo que está falando. Ele é, pois é, cara, muito engraçado. Agora, a cena dela se jogando no público, tipo, você nem espera. Ela entra no palco e daqui a pouco, você já se joga, caraca, que garota louca. Gostei, cara, muito legal. Gabs é muito cristalzinho, né, gente? Ela é muito, cara, maravilhosa. E, tipo, é super rápido, 8 episódios de 20 minutos é muito, muito rápido mesmo. É bem rápido, assim, no, tu não fica se esbudegando de rir. Mas é uma coisa leve. Sabe, é leve, você assiste rápido, tranquilo, não tem dificuldade nenhuma, é só assim, pra te divertir mesmo, sabe? Então eu acho gostei. Que é, eu acho que é super honesta a série, acho que é super honesta. E se não voltar também, a princípio terminou, tudo de boa, né? Se não voltar, achei bonitinho ela liberar ele pra ir viver a carreira dele. Que ela vai, assim, dizendo que não, ele tem que voltar pra Londres comigo, porque eu não posso ficar sem ele. E aí chega no final, ela faz aquela virada toda de, né, ela entende o lado dele também. E é tão bonitinha essa cena, né, dos dois. Foi bem legal, de verdade. Então fica a recomendação, né, de Se Joga Charlie, essa novidade aí da Netflix, não tão novidade. E vamos embora, jovem, já estamos aqui há 79 anos, 3 dias já, 4 horas e 55 segundos. Olha. Vamos começar merchan e despedidas então com o Márcio Zanon. Oi, gente, então, tô só o pó, né, um beijo. Tá soltando, né? tô só o Tom Rolo, depois falando Mr. Stark. Amor. E tchau, gente. Volte pro poder que eu tô com sono. Socorro. Beijão nas despedidas da Arlan Generoso. Então, pessoal, primeiro obrigado aí por ouvirem. Chupa qualquer coisa. Cheguei atrasado, mas espero ter contribuído com as minhas opiniões sinceras sobre alguns dos temas. E é isso, né? Pra quem quiser seguir, Generosod, tô muito animado, Cote Kratos. Beijão pra vocês e até a próxima. Muito bem. Leandro Chaves. É isso, gente. Obrigado por ouvir a gente aí até agora. 4 horas de programa. A edição não vai ser isso tudo. Mas só fica aí o aviso pra quem quiser entrar lá no nosso grupo do Telegram, o Delusivo Logado, o do SED no ar e dos seriadores. Sempre papos muito bons. Faça parte lá com a gente. E é isso. Um beijão, um abraço. Até a próxima. Tô bem. Léo Oliveira. Então, gente, muito obrigado também pelo convite aqui, que adorei passar pela primeira vez que do logado. Vou chamar pra abril nos seriadores, né, já que a gente não tem mais noção das agendas, então é o seguinte, gente, seriadores.com.br vai ter um sede aí muito especial, muito emotivo, eu diria, com menina Lei Barbieri, com a Nina Ribeiro, nossa madrinha lindíssima, chegou colocando todo mundo em seu devido lugar, e a gente teve umas temáticas bem diferentes abordadas lá, então gostaria muito que vocês ouvissem esse programa, que vai sair o 85. E a gente vai ter aí podcast de Dirty John e You, né, psicopatas em destaque, e vocês não vão acreditar que finalmente falaremos de Umbrella Academy, o grande sucesso aí da Netflix. Mas talvez não seja do jeito que os fãs aguardam. Eita! Já esperam. Tens. Quero deixar aqui o serviço de Taylor Rocha, né, que foi esse antes, né, siga ele lá no @ Taylor Rocha, só com um Rzinho só, né, Taylor Rocha, ele está no SED também, acho que sim, né, não sei se o Leo expulsou ele. Por enquanto tá lá. Tecnicamente tá no SED lá, aconselhando as pessoas, né? Eu quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços para as pessoas que comentaram na nossa última edição, que falamos de Terra Plana, falamos de Betina, várias paradas legais. Começando com o Luciano Vixo, Levi Ventura, Natália Silvestre, Marcelo Souza, Fabiano Carlos, Alex Tavares, Carol Giovanelli, Gustavo Radamés, Pacarelli e Mariana Barbosa. Muito obrigado. Olha por terem gente comentado na Sim. última edição desse podcast. Vamos falar sempre de Betina, então, nos programas. Vocês são maravilhosos. Vamos sempre falar de Betina e da Empíricos, né, pra poder investir 1 milhão. E também mandar beijos e abraços pros nossos padrinhos e madrinhas. Se você quiser fazer parte desse clubinho maravilhoso, padrim.com.br/sede, padrim.com.br/logado. E a partir de R$1 você pode contribuir para maior e melhor família de podcasts do Brasil, né? Essa que nunca deixa a desejar, que faz programas de 4 horas pra você, apenas para o seu prazer. Queria aqui mandar um beijo especial para Pedro Brito, que é nosso novo padrinho, é o padrinho da semana, né? Então, seja agraciado com esse beijinho e abraço especial. Espero que você tenha aproveitado esse programa. E, em breve, eu e Márcio Zanon estaremos comentando todas as peripécias da Anjo original. Você não perde por esperar, né? Vamos falar sobre todas segunda temporada de The Way, fazer teorias pra próxima temporada, em breve. Você não perde. Maratona. Vai ser Sazon comenta. Opa! Então vocês não perdem por esperar que a gente vai falar de The Way. E eu só tenho que agradecer a todos vocês que ficaram até agora. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Assistam The Way, série do milênio. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and my strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. My wrist, stop watching. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it. I got it, I want it. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it. I got it. Wearing a ring but ain't gon' meet no misses. But my